ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Voltamos mais cedo do que eu achava. Estamos de volta aqui no meio de julho. Por quê? Porque neste último final de semana a Marvel praticamente quebrou o multiverso. Ela já quebrava a galáxia, agora quebrou o multiverso com os anúncios da fase 4 que vem aí. Então esse podcast aí, ele lembra um pouco o que a gente já fez uma vez, quando a gente tava super empolgado, quando foi anunciado, né? Pegou a gente até de surpresa, que nunca tinha ocorrido algo desse porte, né? E aqui estamos, em 2019, com praticamente 2 anos só, que vem aí 2020 e 2021, mais cerca de 10 anúncios mais plus, né? Então o Kevin Feige fez a galera surtar, delirar, no Hall H, lá da San Diego Comic Con, com a sua fase 4, né? E aí resolveu juntar aqui a galera, mais... O base do Inominata 616 está de volta, né? Por incrível que pareça, conseguimos reunir essa galera e um tempo hábil para não ficar morno, né? Esses anúncios. Então, se apresentem aí. Oi, eu sou o Felga. Entre 10 anéis e as loucuras do multiverso, nós temos muito amor e trovão no meio de tudo isso. Aqui é o Paulo e eu quero logo chegar a fase 5, porque eu quero ver o Blade. Olá pessoal, aqui é o Marcos Pedro e posso dizer que a reunião dessa galera de hoje foi tão rápida quanto a contratação do ator principal de Shang-Chi, cara. De um dia pro outro. Exatamente, né? Bom pessoal, a gente vai dar aquele breve intervalo de sempre, certo? E volta rapidinho, que esse podcast não tem como perder tempo, né? É muita coisa pra pouco tempo a gente falar. Help me welcome to the stage, President of Marvel Studios, Kevin Feige! Everybody, phase 4 of the MCU, and we're going to take you through all the projects we're working on from 2020 to 2021. Bom, vamos mudar um pouco aqui a ordem das coisas como a Marvel Studios anunciou, né? Ela acaba deixando seu primeiro e próximo filme pro final, mas não vai ser o caso da gente. A gente vai tentar organizar nosso podcast pela ordem cronológica do que vocês vão encarar daqui pra frente, né, nessa fase 4. E tudo começa com o que a gente já esperava, já tem aqueles rumores, já tinha a diretora, né, que é a Kate Shockley, né, contratada. Enfim, a gente tava praticamente certo. Até a atriz principal, a protagonista Scarlett Johansson, já tinha deixado entender em entrevistas, né? Inclusive, até o Kevin Feige cortou ela na hora, disse, não vamos falar isso ainda, né? Mas a gente sabia que ia ter esse filme da Viúva Negra, né? E, enfim, acabou Vingadores Ultimato, a gente foi impactado pela morte da Viúva Negra, então, sem saber o que ia acontecer, a gente achou, bom, vai ser um filme de origem, né? Só que a gente, mais uma vez, caiu do cavalo. Pode até ser que tenha a origem dela explorada ali, mas a gente acabou de saber que o filme vai ocorrer pós-Guerra Civil, e vai ser explorado na trama, pelo menos pelo pouco que foi dito ali e pelos teasers, né? Vai explorar muito o que foi a Sala Vermelha. Então a gente, nas primeiras conversas e notícias e informações que a gente teve nesse domingo passado, a gente viu que vai ter não só uma, não só duas, mas vai ter mais de tantas Viúvas Negras aí surgindo. Então essa vai ser a trama principal, junto com outros personagens que são relativamente conhecidos pelos leitores, né? Alguns deles até um pouco mais, como é o caso do vilão principal aí, que até então ninguém sabe quem é esse vilão, não foi revelado quem era o ator, ou se é um dos atores citados, que é o Treinador. O Treinador já é um pouco mais conhecido pra galera, já apareceu em animações, já apareceu em jogos, né? Então não é tão desconhecido aí não. Mas fora a Scarlett Johansson, a gente já sabe que a gente vai ter a Florence Pugh, que vai ser uma atriz jovem, vai fazer a Yelena Belova, né? Que é uma versão mais recente da Viúva Negra. A gente tem o David Harbour, que foi recentemente confirmado que ele vai fazer a versão Red Guardian, né? Do Guardião Vermelho do UCM. Inicialmente ele foi apresentado como Alexei, né? E o nome do personagem, na verdade, é Alexei Shotaskov. Mas a Marvel Studios já confirmou, não. Ele vai ser isso mesmo, que o David já tava querendo falar sobre isso, né? Ele queria a versão russa do Capitão América, enfim. E temos a Rachel Weisz, e que ela é dita que ela é a Melina. E só falou isso, Melina. Fazendo uma rápida busca, já tô colocando nos meus artigos, tentando já dizer que ela é a Melina Vostokov, que é a Dama de Ferro, uma vilã tradicional da Viúva Negra, que também passou pelo esquema da Sala Vermelha, mas ela não chegou a se formar. Tem uma coisa mais complexa aí, ela não é exatamente uma Viúva Negra, não. Ela vivia, é uma tipo uma underground Viúva Negra, vamos colocar assim. Aí por fim tem um outro ator contratado, o misterioso papel dele, que é o O.T. Fangbell, eu acho que pronunciei certo. Diz que o personagem dele só é chamado de Manson, foi apresentado assim, Manson. Manson pra mim não significa nada, mas vai que é um despiste e ele seja o Tony Masters, também começa com M, né, que seja o treinador. Tem muita gente que desde que ele foi chamado achava que ele ia ser o treinador. Bom, até o momento eu tô muito feliz com essas informações aí. Eu tô até mais instigado por ver que tem um personagem da Guarda Invernal. Será que a gente vai ver mais coisa do universo russo da Marvel sendo explorada aí? Eu cheguei a ler algo que também haveria alguma coisa de Budapeste aí no filme, sim, né? Foi filmado. Talvez tenha uma flashback junto com uma ação original, né? Né? Uma cena dela com a Yelena em Budapeste, mas nada diz que ela pode citar, né, o que houve no passado. Salvo engano, alguém falou aí, não sei se é verdade ou não, vi rumores de que foi dito na Comic Con que a gente vai saber o que houve em Budapeste. É, então, mas assim, como não falaram nada da participação do Jeremy Renner, né? Ainda, né? Ainda, né? Eu acho que assim, cara, passa no pós-Guerra Civil, mas ele não vai avante, né, nos eventos, né, do pós-Ultimato, né? Traz umas coisas interessantes, pô, aí a Yelena Belova, né, que é uma pessoa, que é uma das Viúvas Negras, que acho que surgiu numa minissérie da Marvel Max, se eu não me engano, né? Traz outros personagens. Eu acho que é assim, seria bem interessante o filme trazer tanto um pouco sobre o programa, né, de super soldado russo e tal, que também acaba trazendo um pouco do Soldado Invernal, né? E ver se essa parte aí de Budapeste, né? Ainda que por flashbacks e tal, pra gente entender. Então possivelmente é capaz de a gente ainda ter mais um filme com a participação do Samuel Jackson, né? É. Nem que seja aquela pontinha, né? Também o próprio Jeremy Renner pode fazer uma pontinha rápida, né? Eu só espero que eles não matem o treinador, porque o treinador ainda pode ser um vilão também pro Homem-Formiga quando forem fazer o 3. Mas parte de mim acha que podem estar querendo usar esse filme também como uma forma de querer fazer a Yelena Belova ser a nova Viúva Negra dos cinemas, que nem já que de todos os personagens, o único que não teve um substituto até agora foi o Homem de Ferro, já que a gente vai falar que vai ter uma nova Thor e o novo Capitão América já é certeza. É isso, porque por enquanto a gente não tem muita informação sobre isso. Agora, o que eu acho é que, se for pra explicar o que for Budapeste, é bom que seja uma explicação boa, porque se for pra fazer só uma piadinha de 5 segundos, deixa na nossa imaginação mesmo. É, Budapeste é uma coisa que a gente já tem uma ideia. Por quê? Porque se você juntar todas as informações que tem até o filme, é o momento em que o Jeremy Renner decide que ele ia caçar a Viúva Negra e decide não matá-la e recrutá-la. Então, isso é exatamente, é um ponto-chave de mudança para o personagem, que eu não sei exatamente qual foi, talvez, a mudança, ou do próprio Jeremy Renner de querer convencê-la a mudar de lado, porque isso já tá meio que implícito, tá só na imaginação. A gente sabe que é o momento em que que ela mudou de... Mudou não, porque ela foi recrutada, né? Que ela deixou, sei lá, quem ela tava servindo pra ir pra SHIELD, ou pelo menos pra se aliar ao Jeremy Renner. E aí formou-se aquela grande amizade entre eles. Então não é tão solto que a gente imagina. Agora toda a ação que teve por trás... Então, eu realmente também tô bem empolgado, porque eu realmente tava doido pra poder... pra esse filme da Viúva sair, sabe? Porque não tava aguentando mais ver um monte de uns outros dois estúdios aí fazendo filme de um pseudo Viúva Negra, entendeu? E não sair e a Marvel ficar panguando pra fazer o filme da Viúva de verdade, sabe? Porque qual foi o filme da Jennifer Lawrence, que era o Pardal? Operação Red Sparrow. Red Sparrow, e também teve o Atômica também. Atômica também com a Charlize Theron. Os dois que, por sinal, deram boa nada, né? Pois é, não ouvi nenhum barulho, só falaram que ia ter e não sei como é que ficou isso, entendeu? Não, teve muito impacto, foi criticado e tiveram pra só sei que existiu, ninguém falou muita coisa, só foi burburino no início, quando ficava sabendo que existia, e depois calou. Então, assim, eu acho que agora a Marvel tem tudo na mão pra mostrar realmente o que, que é, pra, como é que tem que ser feito o filme da Viúva Negra. Porque esses dois pseudos aí, pelo visto, deu tiro na água, tá ligado? E finalmente vamos saber dessa porra de Budapeste, que eu acho que, igual o Paulo falou, eu realmente acho que vai ser uma coisa legal mesmo, não vai ficar só na piadinha, vai ter coisa aí, porque se eles tiveram uma temporada pra poder filmar, pra poder fazer essa filmagem de Budapeste, e no caso em Budapeste mesmo, então tem coisa aí, entendeu? Com relação à Viúva Negra, eu meio que esperava que fosse, se realmente acontecer isso, eu já tô meio que preparado. Porque como a Viúva morreu no filme dos Vingadores, eu acredito que esse filme da Viúva, sendo depois de Guerra Civil, então tem que ver mais ou menos em que ponto depois de Guerra Civil, se é logo depois ou um pouco ou mais à frente. Porque eu acredito que esse filme seja pra apresentar a irmã da Viúva Negra e ela ser a nova Viúva Negra no grupo dos Vingadores. Deixa eu até clarificar um pouco a coisa aí. Todo mundo tá falando da irmã da Viúva Negra porque teve um preview da cena. E em determinado momento, a Viúva Negra tá brigando com a personagem da Florence Pugh. E em algum momento ela diz cis. Cis. Cara, cis, você fala pra qualquer pessoa, tipo assim, ei, mano. Então, assim, tem gente que tá pegando no pé desse cis achando que ela é irmã da Viúva Negra. Então, assim, vamos deixar disso a literal. Provavelmente esse cis é provavelmente que se ela é uma viúva negra, é uma viúva negra, tipo assim, e aí, coleguinha de quartos, sei lá como, assim, colega de sala vermelha. Então, muito provavelmente, deixa de serem tabacudos e levar ao pé da letra, não é irmã da viúva, não é irmã da Scarlett Johansson. Ela provavelmente é só mais uma viúva negra mesmo e ponto. Sim, eu também cheguei nessa mesma conclusão. Muita gente tá achando que ela é irmã de sangue, sendo que ela não sabia nem o nome do pai dela, entendeu? Só acrescentando um detalhe, se vão trazer aí a Belova... Pode ser que não seja para ela substituir a Viúva, mas pode ser para um futuro Thunderbolts ou mesmo para um Dark Avengers, né? Tem várias possibilidades aí, entendeu? Inclusive, não quer dizer necessariamente se é que a gente vai ter já imediatamente um Vingadores, né? E se a proposta do filme dizer que a Viúva Negra não era uma só, como quem é leitor deveria saber desde o princípio que não existe uma só, né? Pode ser que a Yelena seja apenas mais uma Viúva Negra que, de como a Scarlett, né, como a Natasha, no caso, né? Ela saiu do comando da Sala Vermelha e vai seguir vida solo feito ela. Ela libertou mais uma. Porque a gente já sabe que existe mais de uma. A Dottie Underwood, lá de Agente Carter, era uma viúva negra também. Sim. Não é novidade nenhuma pra quem acompanha, inclusive os filmes, não só os leitores. Exatamente. Então, assim, eu acredito que possa abrir um monte de leque, entendeu? Porque, igual também sempre gosto de enfatizar, a MCU também pega um pouco do universo do Ultimate. Então nós temos aí. Então eu já vou parar aí, porque você já tá falando do universo Ultimate. Eu vou passar pro próximo. Claro que não! Uai, como assim? Tem que fazer referência, porque o Ultimate também teve uma substituição de viúva. Como não fala? Inclusive o meu meia, então. vamos passar então agora pro próximo. Próximo anúncio, então, seria uma série, né? Que a gente já sabe. Vai ter uma das primeiras confirmadas, que é a do Falcão e do Soldado Invernal. Os atores apareceram com um escudo lá, né? O Sebastian Stan e o Anthony Mack. Teve uma piadinha entre eles. Vou pegar o escudo, um pegou o escudo do outro e tal. A gente sabe já antecipadamente que o Anthony Mack disse que vestiu o uniforme, testou o uniforme na casa dele, que é um tipo, citou que era um spandex mesmo. Ou seja, ele vai estar vestido como Capitão América Sam Wilson, como foi nos quadrinhos. Ele falou isso até com uma voz meio embargada. Assim, a gente não teria muito o que dizer sobre essa série, além do fato de que foi confirmado que o vilão, né, será de novo o Barão Zemo, né, o Daniel Brühl, né? O nome dele é alemão, é Brühl, acho que é o sobrenome. E, cara, isso quer dizer muita coisa. Inclusive, na hora que eles estavam apresentando, apareceu um vídeo do Daniel Brühl interrompendo eles, meio que provocando eles, assim, como se estivesse interagindo um vídeo dos atores dentro da sala, né, dentro do hall, e ele coloca a máscara do Zemo. Infelizmente eu não consegui uma imagem dele colocando essa maldita dessa máscara do Zemo, mas eu tô hiper curioso. E tem muita coisa que pode explorar aí, cara, porque pega o run do Ed Brubaker, você vai ter um momento que o Capitão América é considerado morto, entre aspas, né? Quer dizer, morreu mesmo, mas enfim, antes de ressuscitar, o Zemo voltou com tudo nas revistas e meio que quis descartar toda a vingança dele em cima do Bucky. Não sei o que esperar disso, mas eu espero que venha muita coisa de Ed Brubaker aí de novo. Cara, pode ser que a série seja uma preparação do Falcão, vamos dizer assim, a transição do Falcão pra efetivamente Capitão América, e aí começa a aparecer assim nos filmes, né? Não sei se acho que vai ser já direto, né? Até porque o título da... É, a gente nem sabe se ele vai mudar de nome. Pode ser que ele continue Falcão com escudo. Isso, exatamente, né? Agora, com a vinda desse baita ator, né? Que fez o... É o mesmo ator que fez o lá no filme Guerra Civil, né? Daniel Bruce. Isso, então. Esse cara é bom pra caramba. Então acho que agrega bastante a série, meu. Então acho que assim, é só esperar pra ver, né? Provavelmente vou ter que decidir qual vai ser o streaming em breve aqui em casa. Eu já não tenho... Eu tenho um conselho. Cancele a Netflix. Não acredito que você falou isso, Paulo. Eu estou surpreso. Cara, eu tava dizendo, tem que ser a transição de Falcão pra Capitão América, porque senão não faz sentido. O cara ganhou o escudo, o cara vai usar o uniforme, o cara não é o Capitão América. Vai pra merda, cara. Tem que ser o Capitão América. Não tô dizendo que não vai ser nem que vai ser, eu tô só supondo, né? Pois eu acho que pode ser a transição mesmo. Agora pode... ia ser legal se tivesse um momento assim entre os dois, meio que vendo quem é que realmente merece o escudo. Porque se você olhar direitinho, as pessoas até levantaram a questão de que o Falcão é só o Falcão. Mas o Buck, ele com aquele braço dele e com as modificações que o Arnim Zola fez nele, ele teria mais força, né? Então, ele poderia ser um Capitão América, não com soro de soldado, mas com essas modificações. Então, sei lá, pode ser uma série até legal. O Sam Wilson, se em dúvidas, né? Ele recebeu do Capitão, mas será que ele merecia mesmo? O Buck, ele é um brasileiro pós-reforma da Previdência. Ele tem 90 anos e não se aposentou ainda. Eu não tenho o que fazer. Mas, agora falando sério aqui, tem que ser a transição, porque por mim, só esse nome só faz sentido se for, sei lá, porque queriam manter a franquia, ou quando inventaram o nome, ninguém contou pros caras que inventaram o nome, que o final do Endgame, alguma coisa assim, porque tem que ser o Capitão América. E outra coisa, tem que ter o Fusca Azul. Fusca Azul é obrigatório. Eles têm que sair passeando por aí no Fusca Azul. Ah, falando em Fusca Azul, a Sharon Carter, lá, a atriz, ela diz que ela volta. Apesar dela não aparecer ali, disseram que ela volta. E faz sentido ela aparecer de alguma maneira. Agora, coitada, ela vai ficar meio deslocada, né? A não ser que ela apareça como, sei lá, par romântico do Bucky. Meio estranho também, sei lá o que vai acontecer. E o Bucky também ficou deslocado, né? O Bucky não tem a Viúva Negra mais. Tá meio estranho. Na verdade é que ela vai chegar assim: oi, gente, cadê o Steve? Aí vai os dois... Ó, senta aqui, então, uma coisa séria pra te contar. Uma coisa bem nojenta. Imagina a situação, né? Senta assim no banquinho, põe a mão na mãozinha dela e fala assim: então, querida, deixa eu te contar uma história. Querida, eu tenho que te contar uma coisa, mas você sabe jogar muito dominó e gosta de jogar muito dominó? Sabe o seu tio? Ele não é seu tio. Agora ele é tio. Sabe o que é mais legal? Teve um painel com os dois escritores, né? Porque do que cabe aos diretores, né? É outra realidade. Steve não tá nessa, não cresceu nessa, quando viajou no tempo. Mas os escritores apelam que isso tá em aberto, né? Então, como quem vai decidir isso é quem os próximos que vão escrever, né? Sabe-se lá se realmente o Steve era o tio dela dessa realidade. Acho que vão decidir na porrinha, viu? Sei lá. Cara, eu só digo uma coisa. Eles vão ter que pensar que o Steve vai ser o cara mais Peter Parker e Tobey Maguire de todos os tempos, então, se essa realidade. Porque, tipo, a Hydra, não, isso não é problema meu. Ei, mataram o Kennedy, isso não é problema meu. Ei, você soube que bateu um avião no World Trade Center, isso não é problema meu. Ai, ai. Ele não pode mexer na realidade. Não pode. Mais do que ele já mexeu, né? É, só em benefício próprio, né? É aquele negócio, Capitão América, eu não posso mexer, mas eu posso mexer pelos meus interesses próprios. O resto é que se foda. É, exatamente. A verdadeira face da América. Meio, né? Vai, Marcos Pedro, você. Eu tô igual ao pessoal, eu não sei, eu realmente não sei o que esperar desse, o que pode ser esse buddy cop de série, porque é o que eu acho que vai ser mesmo, vai ser um buddy cop e os dois meio que... Assim, nos quadrinhos, quando teve quando o Falcão virou Capitão América, o Falcão, ele entrava umas discussões, umas piadas com o filho do Capitão, né? Que é aquele menino que o Capitão criou na Zona Negativa. E quando ele veio, eles dois ficavam zoando um ao outro. Ah, você tá vendo? Você não sabe jogar o escudo. Você joga o escudo assim, aí jogava o escudo melhor que o Falcão. Sim. E eles ficavam tirando onda o tempo todo. Então, eu acho que pode rolar... Se eles forem, já que eles pularam isso, acho que pode rolar uma coisa assim, né? Não sei. Acho que eles ficarem zoando um ao outro. Eu acho tendo que o Sam vai viver um momento de dúvidas nessa série, entendeu? De que se ele realmente é um Capitão América. Exato. Então, e no meio disso tudo, eu espero também umas discussões políticas, né? Porque acho que também cabe, porque é exatamente isso também que são os títulos do Capitão, né? É um pouco de discussão política, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa bem divertida, com certeza. É. Exatamente. Vamos esperar. Essa vai ser a primeira série que vai sair na Disney+. Ainda bem que vai ser lá pra 2020, porque a gente vai ter um delay grande aqui na América do Sul, né? Pra esse stream sair. Então, talvez a gente não seja, digamos assim, spoileado indevidamente, porque quando tiver saindo por lá, pode ser que já chegue aqui no Brasil, né? Vamos torcer pra isso. A gente não sabe a data exata que vem pra cá. Mas, tipo, eu sou do site, certeza que eu vou assinar isso aqui. Tenha dúvidas, né? E eu não sei se vai ter um esqueminha de poder dividir com a galera, então pode ser que fique ainda mais complicado pra mim, né? Vamos ver. Próximo bloco, próximo anúncio, em 2020, é agora sim, Eternos. Novembro, em 6 de novembro de 2020. Cara, a gente já tava recebendo um monte de suposto rumor de cast, tava quase certo de que seria isso mesmo, e foi confirmado. Alguns foram confirmados, vai. Aquela menina de Stranger Things não tem, nem que Keanu Reeves não tem, porque isso aí, o pessoal só falava nisso. Mas todo o resto foi confirmado, que é uma boa, porque tem nome de peso pra caramba aí. Eu sei que muita gente não conhece os personagens, eu mesmo li essas histórias da fase do Jack Kirby. Talvez quando a gente já estiver perto de falar sobre esse filme, eu até já tenha lido tudo. Então, o que eu conheço mais dos Eternos foi coisa mais recente. E o Gamer pra cá, né? O que mostra que nem os leitores muito hardcore podem reclamar de adaptação nesse caso. Ah, mas vão reclamar. E aí, a gente tem aqui a Angelina Jolie, que vai ser a Athena. Salma Hayek, que vai fazer a Jack. Vale ressaltar, teve uma mudança de sexo aí, mas não foi o único não, né? Don Lee vai fazer o Gilgamesh. Liam McCroom fará a Sprite, ou seja, um personagem que era masculino também foi feminino. O ator lá que trabalhou recentemente com o Dave Bautista lá numa comédia, né? O Kumeo Nanjiani fará Kingo. Diane Henry fará Patos. Lauren Hidler fará Macari. E Richard Madden fará Icarus. Vale ressaltar, citamos um monte de nome aí, mas o nome da Eterna mais conhecida ficou de fora ainda, que é a Cersei. O que levanta a questão, ainda não contrataram a Cersei? Vai ter Cersei? Né? Cersei é certamente a mais conhecida, a que de fato se tornou uma Vingadora por um bom tempo, né? Mas, Coveiro, a Cersei não vai ser a Lena Hadley, não? Quem é essa? Lena Hadley é a que foi a... É a Cersei! Nossa, é a Cersei! O que vocês estão falando, gente? Não tá anunciando essa daí. Porra, Paulo! Ele não assiste Game of Thrones, Paulo. Ele não assiste Game of Thrones. Cersei! Ele tá falando da piada Game of Thrones, velho. Olha, não bastava eu viajar nessa piada de anime, eu tô viajando nessa daí, mas enfim. É Game of Thrones, agora entendi a piada. Meu Deus. Ai, o Comer viajou na moral. Pior que agora que eu tô associando quem é a Cersei com C, né? Que é Cersei. Cersei, mas enfim. É esse que a gente tem. A gente não tem quase nada pra dizer ainda sobre o filme. filme, né? A gente vai linkar até aí uns artigos assim que a gente preparou sobre quem são cada um desses personagens em termos de poderes e por aí vai. Mas tá muito menino branco. A única dica que a gente teve foi que na própria Comic Con soltaram uma imagem teaser que, em vez de aparecer o visual dos Eternos, aparece o visual dos Celestiais. Provando que os Celestiais vão ter uma grande função nesse filme. E aí me vinha mais uma vez a questão: se eles vão trabalhar os Celestiais como criadores da vida com superpoderes nos planetas, no caso dos Eternos, isso também está ligado nos quadrinhos, né? Será que a gente vai estar caminhando futuramente para uma Terra X, né? Quando eu falo Terra X, não quero citar a parte de Terra X do futuro, lá do Capitão América, do Caveira Vermelha, Psionic, não é isso que eu estou citando. Eu quero falar daquele vínculo da parte de Terra X, só naqueles prelúdiozinhos das revistas, em que eles conectam todos os lances dos superpoderes da Marvel com a sementinha dos Celestiais. O que abre portas para dizer que não só Eternos, não só Deviantes, que são os vilões dos Eternos, não só os Inumanos, como também os X-Men, ou os poderes em geral que pareciam ser o acaso do UCM, como se tudo fosse conectado, né? O que vai fazer muita gente que lê realmente histórias, que eu falo que lê mesmo, né? Não é que só leu aquele núcleozinho, não, aquela coisa fechada, né? Que lê realmente quadrinhos como um todo, virar, que mostra uma conexão grande com todo o CM, ou seja, ousadia pura do Kevin Feige. Duas coisas, uma coisa que eu fico triste que não vai acontecer, e uma coisa que é a maior certeza do universo. Os kibimaníacos, que provavelmente nunca leram Eternos, vão chorar, espernear, reclamar no Twitter, falando: é, o Kibi fez tudo no universo, o Kibi escreveu a Bíblia, babimimba, mamamamó. Vai ser insuportável. Você não pode falar: ah, aí vai aparecer o cara, mas o Jack Kirby fez isso, o Jack Kirby criou a letra A. A segunda coisa que eu fico triste que não vai acontecer, cara, é que eu fico imaginando o nível de rage que ia ser a participação do Stan Lee nesse filme. não sei se ele... Será que, coitadinho, ele se foi antes de ter essa polêmica na sua vida? Pois é, cara, ia ser épico, porque... ia ser a primeira história do Jack Kirby que não teve nada do Stan Lee no meio, cara. Nossa! Não, e outra coisa, né? Ele criou os Eternos meio que com raiva na época, assim, meio engasgado com o Stan Lee, né? Ele tava engasgado com o mundo, né? Engasgado com o Stan Lee, engasgado com a DC, engasgado com todo mundo. É, cara, ele criou os Eternos no plágio do plágio, porque é a resumida... tá? Justamente, é o plágio do plágio, alto plágio, é o alto plágio do alto plágio. Mas é tipo o que eu tava falando no Mutação, que tipo, a era do X-Men é a regurgitação da era do X, que é a regurgitação da era do Apocalipse. É a mesma coisa. O cara, cansei, fiz Thor, depois fiz Quarto Mundo, fiz Eternos. Aí o pessoal: oh, arquétipos, coisas inteligentes, um gênio à frente do seu tempo. A mesma história repetida 3 vezes. Ai, ai. Tá, só pra deixar bem claro, assim, a gente não vai citar nada sobre Histórias Eternas aí, porque é mais fácil deixar no podcast. Mas só pra nortear aí quem não tá entendendo muito o que o Paulo tá falando, então o Jack Kirby, ele é conhecido por ter essas criações mirabolantes, mas quando ia pra parte cósmica, que ele dava de tudo, assim, pra explorar ainda mais o visual das coisas, né? Então, se você pegar as Asgardianas por si, as versões originais, não muito o Thor, mas o Loki, o Baldur, os Três Guerreiros, enfim... Eles usavam roupas e armaduras e elmos, assim, meio estroboscópicos, assim, bem diferentes mesmo, que era Kirby puro, né? Quando a gente fala que é o Kirby na veia ali. Quando ele foi pra DC, ele foi e falou assim: bom, nunca foi muito bem explorado isso na Marvel, vou usar essa ideia aí pra criar os novos deuses. E foi lá e criou os novos deuses, que não saiu muito de bem de venda na época, não, né? Hoje em dia virou cult, virou hype legal, é coisa chique no último, mas na época todo mundo tava achando que era uma derrota do Kirby. Em vendas foi uma derrota. E passou então um tempo, depois ele saiu da DC, a Marvel abriu as portas pra ele, porque, enfim, tinha todo o histórico de criação da editora, só que ele entrou naquela fase que ele: eu vou trabalhar aqui, mas não quero falar com ninguém. Tô de B. Isso tá ali, tudo bem, cara. Fica aí no teu canto. A gente tá querendo dar seu salário e você vai ter algumas liberdades. Foi assim que ele fez aquele Capitão América que não era conectado com o 616. Foi assim que ele fez o Pantera Negra que não era conectado com o 616. E nessas veio o Eternos. volumezinho pequenininho, né? Não teve muitas coisas, não. E ficou naquilo. Aí depois também, assim como Novos Deuses, virou cult. Principalmente quando Neil Gaiman assumiu de novo. E aí virou hype de novo, né? Mas eu acho que esse filme vai ser completamente kirbiano mesmo. Que, por isso que o Druig, né? Que era um personagem que o Neil Gaiman trabalhou muito bem lá na minissérie dele. Não tá aí, não tem que no risco. Porque talvez nem tenha esse personagem. Desses aí, como você falou, Coveiro. Eu também tô na mesma linha aí. Eu conheço só mesmo o Eternos do Neil Gaiman, né? Eu acho até que provavelmente vai ser a base pra... Não. Não? Não, não. Já não? Foi dito. Negame pra depois, outro mundo. Porque, porque nessa do... Nessa série do New Game, ele dava uma mexida com... Inclusive até com o sexo dos personagens. É, sim, tinha aquela coisa do renascimento e tal. Mas o que eu tô entendendo é que esses Eternos aí, pelo pouco que já se deu de pista aí, ele talvez nem se passe na Era Moderna. Seja uma coisa pra mostrar mesmo a criação dessas raças, assim, eternas, vamos lá. A ideia de Eternos mesmo, de ser uma coisa bem antiga. É, mostrar, então, se vai envolver então, talvez não tenha nada de mundo moderno, seja uma coisa tão antiga que, sei lá, seja nível helênico, sei lá. Tô chutando, mas eu acho que vai ser algo desse naipe. Porque aí, de qualquer forma, que assim, né? Os Eternos são, assim, tão uma raça tão antiga, bem ou mal, os Asgardianos devem conhecê-los, então, né? Sim. Dizem rumores que ia ter um jovem Odin aí, mas aí eu acho que é viagem. Né? Mas aí, mas seria, de qualquer forma, seria interessante esse link, né? Com uma outra, vamos dizer assim, porque o próprio filme do Thor, a própria concepção de Asgard era bastante kirbiana, né? Vamos ver então se. Como é que segue aí. Eu achei que ia pegar pela parte moderna, porque era uma, até de certa forma interessante a premissa de um grupo de super seres poderosos, né? Que estavam desmemoriados, perdidos e tal, né? Então por isso que eu imaginei o Negama, mas é como você já falou, pode ser. Não, já descartaram isso, né? A entrada do Kevin Feige falou: a gente vai fazer os Eternos do Jack. Deixou bem claro isso. O que eu acho que, pelo que ele já deu a entender que vai ser em outra era, talvez assim, pô, a gente trabalhou tanto os heróis modernos, ou então desse século, dessas últimas décadas, né? A gente quer talvez informar que super-heróis sempre existiram na Terra, né? E os Eternos são os heróis de milênios atrás. Eu acho que é uma pegada interessante. Agora que eu percebi a safadeza do Kevin Feige, cara, é porque ele simplesmente tá dizendo: não, vai ser os Eternos de Jack Kirby. Só que então ele vai poder fazer qualquer coisa que ele quiser, porque ninguém leu essa merda. Exatamente. Nem você leu essa merda. Mas ele sabe exatamente isso, cara. Agora todo mundo vai atrás. Aí né? Fala, né? Aí joga. É tanto que, assim, a história do pouco que eu sei é que os Eternos é contado de uma forma até meio retroativa, né? Os personagens principais que começam, né? São arqueólogos. Aí tem um deles que é o Ikari, que tava nessa parte dessa arqueologia. Ele é um Eterno, mas se descobre Eterno nessa parada aí. É, peraí, ele pilota um robô gigante orgânico, enfrenta anjos. Paulo. Não, você já quer forçar. Não começa, Paulo. Não, eu não vou aceitar o seu jogo agora. O robô fica descontrolado às vezes? Não. Não vou aceitar seu jingle. Vai, Marcos Pedro. Eu também não conheço tanto dos Eternos, só conheço algumas coisas que eu vi, assim, mais de pontuado em algumas aventuras dos Vingadores, que eles apareceram, né? E agora que teve uma coisa mais pontual também, que é o que vocês citaram, que tem a ver com os Celestiais, que você mencionou, Corveiro. Você estava falando sobre a questão deles poderem explorar essa questão de talvez colocar os Celestiais como... A origem dos poderes, isso está sendo explorado nos recentes quadrinhos da Panini, que o título é Expedição Final, que é justamente contando essa história de como os poderes desses super seres surgiram na Terra, que é através de um celestial doente que está no centro da Terra, entendeu? E quem protagoniza essa história é o Loki contando sobre isso. Então tem tudo a ver com a questão entre como que aconteceu isso, a briga entre esses celestiais, como um deles veio para a Terra, aí viajaram para caralho, né? Que essa história, que talvez essa história de falta também, pode ser que apareça o Jovem Odin. O Jovem Odin, pra quem tá lendo essa expedição final, ele foi um dos integrantes dos Vingadores Milênios, de 1 milhão de anos antes de Cristo. Então, se o rumor se pegar por esse detalhe, pode ser que talvez aí também a gente possa ter mais surpresas, porque foi pouco falado também sobre isso. E outro detalhe que eu queria falar também é com relação ao concept design, que não sei se vocês lembram, quando saiu a estreia de Capitã Marvel, eles também mostraram concept arts. E pro filme final, acabou que o visual dos personagens ficou um pouco diferente do que foi mostrado os conceitos. Então não se prendam aos conceitos que saíram. Os conceitos é só para dar uma ideia de como pode ser os... Mas não saiu nenhum ainda. No caso dos Celestiais saiu, né? Que é essa imagem que nós publicamos. Mas os Celestiais a gente já tinha base de quem eles são, porque... Isso, que foi em Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Isso, e um pouco em Thor. Isso, né? E que foi interessantíssimo. Então a gente já tem mais ou menos uma base. Agora, dos Eternos, cara, tipo, igual o Paulo falou, como ninguém leu, eu principalmente nunca li nada da fase do Kambi, cara, então ele pode fazer o que quiser nessa porra, até pegar a expedição final aí, tacar nessa porra e só vir fazer um épico, sabe? Eu acho que vai ser foda. Eu comprei essa ideia. Vale ressaltar, antes de terminar esse bloquinho aí, que tem gente aí que já tá de birra aí com o filme antes de sair, mas assim foi com Guardiões da Galáxia, certo? Que eu era um dos poucas pessoas que era muito, muito, muito fã. E quando você é muito, muito, muito fã, sou muito fã da fase, da parte cósmica da Marvel, pra mim tava no auge, porque eles tinham saído muito bem lá de Aniquilação 2, né? Mas eram os personagens que eu tinha um histórico de desde a época, que era aquela formação do futuro e que eu acompanhava e curtia bastante, né? E eu gostava muito que tava sendo feita a dupla Dan Abnett e Eddie Lane. E qualquer erro, qualquer vacilo, poderia queimar pra sempre o universo cósmico da Marvel ali. Então, se o Guardiões da Galáxia 1 não desse certo, tudo que viesse depois, inclusive até... talvez a saga de Thanos aí, a Infinite Saga, desandasse. Mas graças a Deus deu certo e tá aí. Então, muita gente que já tá pré-reclamando do filme, pensa em Guardiões da Galáxia, que foi um estouro. Inclusive, foi uma coisa inesperada, porque tinha muitos filmes de heróis mais aclamados que não tinham feito de cara 700 milhões, e o Guardiões 1 fez, né, com sucesso. Então, talvez seja a mesma coisa com Eternos. Então, só vamos esticar essa língua pra fora quando tiver o filme assistido. Senão você é capaz de morder quando fechar a boca, tá? Coveiro full pistola. Olha só, gente. Vocês estão deixando o cara nervoso. This film is full Jack Kirby. 2021, logo em fevereiro de 2021. Geralmente os filmes que vêm em fevereiro são tudo em filme de começo, né? De origem, que teve Pantera Negra, teve Capitã Marvel, em março desse ano, né? Agora a gente tem Shang-Chi e até aí todo mundo saiu vibrando, aí tem gente que sempre tem aquele fã insuportável, né? Aí ele reclama da segunda parte, que é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Yes! Tá? A gente tem três personagens aí já anunciados, né? Três atores e dois personagens, tá? Então, o Shang-Chi, como o Marcos Pedro brincou aí, foi contratada de um dia pro outro ainda nessa semana, que foi o Simon Liu, tá? Eu fiz até um artigo meio que contando um pouco quem é esse sujeito aí, que até há anos atrás ficava brincando, né? Dizendo, a gente tá querendo um herói chinês, Marvel. Eu me candidato a Shang-Chi, Marvel. Saia provocando, uma história até parecida com a do Chadwick Boseman, né? E aí a Marvel chamou o cara, né? Chamou não, né? Fez os testes e acabou contratando. Fez o teste na segunda, foi aprovado na terça. Exatamente. E aí a gente tem o Tony Leung, que é um ator famoso lá na China, tem um histórico de vastos filmes na China. Ele já tem perto dos 60 anos, né? Então tem um hall de filmes pra caramba. A maioria dos filmes a gente nem conhece, porque o mercado de filmes chinês não chega até a gente, mas é muito forte, tão forte ou igual quanto é o indiano, tá? E ele vai ser o Mandarim. Sim, o Mandarim. Birras à parte, vale ressaltar, nesse mesmo artigo que eu vou linkar aí, a história que a gente teria, que seria um vilão gangster, meio místico, ligado ao Shang-Chi, que seria o Fu Manchu, né? Não pode ser usado. Ou se for usado, requer um monte de burocracia, um monte de direitos para serem aprovados. Por quê? Porque esse personagem foi um direito adquirido, concedido pra Marvel quando foi criada a revista do Shang-Chi, tá? A Marvel queria os direitos autorais de uma série de TV do Kung Fu na época lá, que era famosa, não conseguiu. Aí, pra pegar o hype, usando alguém que já tinha uma certa fama, pegou um seriado mais antigo, Pup, do vilão Fu Manchu. Pesquisa aí no Google que vocês vão ver aí, que é um vilão que antecede as histórias da Marvel e usou uma extensão dele. Criou o Shang-Chi como filho do Fu Manchu e aí se montou toda a história desses clássicos que foram desenhados que foram capitaneados, né, por Jim Starlin e Steven Gerhardt, né? Dois nomes que eu gosto muito, porém ele tem recentemente lançado os encadernados dele antigos aí. Dá pra você acompanhar bem. Então, o que é que eles fizeram simplesmente? Pegaram o Mandarim e e fizeram a associação mais lógica. E levaram o Mandarim pra ser a versão do Fu Manchu nos cinemas. Ponto. Se vai ter ligações a mais com o Homem de Ferro, não sei. Muito provavelmente. Porque os símbolos lá dos Dez Anéis, que botaram lá no logotipo, é o mesmo que daquela organização que sequestrou o Tony Stark no primeiro filme, tá? Vale lembrar que os Dez Anéis tá ligado desde essa época. Faz uma pontinha brevezinha lá numa cena do Homem de Ferro 2 também. E aí a gente vê aquela farsa sendo montada, né? Em Homem de Ferro 3. Eu não vou entrar na polêmica de se você gostou ou não. Não me interessa. Você que tá ouvindo. Se você tem bia com Homem de Ferro 3. Mas que tá com a conexão sendo montada, tá. Então faz sentido o Mandarim ser a versão Fu Manchu do CM. Tem ou não os anéis com aqueles poderes, né? Aqueles 10 poderes alienígenas místicos, né? E aí, por fim, tem uma atriz que não foi dito quem ela é, que é o Wong Kawafina. Alquafina. eu não sei, bom saber pronunciar. Não conheço também o histórico de filmes dela. Sei que ela é atriz, ela é também uma rapper lá dos Estados Unidos. Minha suspeita é que ela seja a Lei Kung-Fu, que também existia nas histórias do Shang-Chi na época, e que ela é tipo um agente britânico. Ela era chinesa também, mas era um agente britânico, eu acho, uma coisa assim, que era enviada lá, acabou se associando com o Shang-Chi contra o pai dele, mas também virou interesse amoroso, tá? Então é isso. Igual eu falei, né, eu acho que a parte mais engraçada desse negócio do Shang-Chi foi saber que o cara foi contratado de segunda pra terça, sabe? Então isso, eu acho que nem eu, nem minhas entrevistas de emprego, tive uma contratação tão rápida, sabe? O cara realmente... Se você geralmente tem assim, tá bom, né? Pois é, sabe? Então assim, cara... Sabe que você tava tão bem na fita, não. Mas... Cara, eu tô super no hype nesse filme, cara. Porque se o pessoal ficou enchendo o saco que queria um filme verdadeiramente de Kung Fu, que não sei o quê, esse é o filme. Não é Punho de Ferro, igual já falei várias vezes. Punho de Ferro, tudo bem, teve problema? Teve problemas. Quem não tem problema hoje em dia na vida, não é mesmo? Então tá aí a solução. Esse é o verdadeiro filme de Kung Fu. Vocês podem aclamar pra ter porradaria do caralho, entendeu? Esse é o filme mesmo. E não tem nada dessa de só porque o ator... Porque tem muita gente que eu já tava vendo lendo comentário aí também. Eu vou dar um de pistola aqui agora. Tem muita gente dando polêmica aí porque o cara é de comédia. Porque o ator principal que tá sendo Shang-Chi é de comédia. Estão reclamando aí que o filme vai ser comédiazão. Só pra poder... Não, e outra coisa, só de otário. Porque ele não é só faz comédia. Pois é. Eu só quero fazer uma lembrança aqui. Só o seguinte. Você aí que bate palma hoje pra Vingadores... Ultimato e Vingadores Guerra Infinita, e que bate palmas também pra Capitão América Soldado Invernal, só quero lembrar o seguinte, meus queridos, vocês estão batendo palmas pra dois diretores de filmes que fazia comédia. Então para de falar merda antes... Tá Capitão acontecer. América aí, o próprio Chris Evans era ator de quê, por acaso? Pois é, né? Pois é, né? Não, pera lá, cara. Ele fez um filme bastante sério e dramático chamado Quarteto Fantástico. Ele, cara, foi um papel bastante dramático, cara. Johnny Storm. Vale ressaltar, eu citei o Chris Evans aí, mas o Chris Evans no começo da carreira era só filme de comédia, tá? Não tô dizendo que hoje em dia é assim, mas quando foi chamado pra ser Capitão América, tinham sido poucos os filmes, sim, que ele tinha feito mais sério. Então assim, reforçando, antes de falar alguma coisa, dá uma pesquisada, gente, pelo amor de Deus, internet é muito fácil você ter acesso. Pesquise antes de falar merda. Tá difícil, entendeu? Então, assim, vai ser um filme que eu tô esperando, que vai ser um filme realmente chinês. Eu estou aguardando que falem mais coisas sobre esse filme, porque eu quero que esse filme esteja no mesmo patamar, ou um patamar muito próximo que foi Pantera Negra. Porque imaginem se o pessoal de produção também, boa parte deles, se não for grande ou quase toda a totalidade, for chinesa ou oriental e asiático, sabe? Porque eu tava vendo no Twitter, muita gente de descendência oriental que tá vibrando com esse anúncio, sabe? Tipo, isso me deixa também feliz. Porque... A norma do filme, pelo que eu entendi, tá? É descendentes de chineses, mesmo que seja naturalizado naquele país diferente, sei lá, ou chineses per si. Pois é. Então, cara, só pra você pegar uma ideia, o sino... Liu, sim, ele é naturalizado canadense, nasceu na China, mas foi jovem pra lá, isso, pra o Canadá, foi naturalizado e virou ator lá, tá? O Tony Leung é o único que trabalha hoje em dia na China mesmo, mas a menina aí, a como é o nome dela? A Alquafina, Pra quem estiver achando difícil falar o nome de Awkwafina, da atriz, o nome dela de verdade, porque isso é um nome artístico, o nome dela de verdade é Nora Loom. Então, se tiver difícil falar Awkwafina, fala Nora. Pô, aí eu saberia falar. Pois, então, tá aí o nome dela de verdade, é Nora Loom. Ela até trabalha em filmes chineses, tipo Crazy Rich Asians, que ela fez. Mas ela é uma atriz americana, né? Ela tem Os Vizinhos 2, 8 Mulheres e um Segredo, fazendo papéis pequenos, sim. Mas ela já é lá. Então, assim, tem gente ainda que eu vi ainda a dubiedade aí da coisa, né? Dizendo assim, ah, mas será que só trazer chinês vai ser ruim? Porque é outro tipo de atuação e tal, e outro idioma, né? Eu digo, cara, é isso que dá. Falta conhecimento, como o Marcos falou, né? Hong Kong, é colônia britânica, meio lá da China, todo mundo fala um inglês perfeito lá, cara. E a maioria desses atores que acaba saindo aí, que é realmente um pedaço muito rico lá do meio da China, né? É, fala tão fluente quanto um inglês britânico, entendeu? Então, eu vou citar um outro exemplo aqui, que também é muito bom de citar, porque hoje em dia, gente, é muita criança que não sabe. Porque pra não saber esses detalhes, tem que ser muito criança. Não fala que as crianças são mais conscientes. É tudo os velhos que estão meio cagados. É possível que nem um barbado não sabe disso. O próprio Jet Li, gente. O próprio Jet Li, quando ele começou no cinema americano, ele falava chinês e ainda assim conseguia comunicar com o pessoal. Hoje, o cara fala um inglês que você não fala que ele era chinês. Bom, deve vir aí um daqueles filmes de Kung Fu lá, Bruce Lee e tal, uma dessas coisas aí, né? Claro, com a roupagem moderna. O pessoal fala assim, sem conhecer que o cinema asiático, ele produz bastante filme de ação, assim, tremendamente muito bons. O próprio Netflix tem alguns exemplos aí e tal. O Cover aí falou de Hong Kong e tal. Tem uma fase muito bacana de vários diretores, né? Aquele comecinho do próprio Jack Chan, cara, que é excelente. São filmes de artes marciais muito bons, tá? Acho que são os melhores filmes de ação que alguém pode ter visto. Que eu já vi, por exemplo, são orientais, chinês, principalmente aquele cinema de Hong Kong e tal, que é um cinema bastante bom, recomendo. É uma coisa meio difícil de achar, porque é uma coisa de década de 70, 80, mas é ali que você vê aqui uns diretores tipo John Woo. Eu acho que também tem uma questão comercial mesmo, né? A China é um dos maiores mercados em termos de cinema. É o segundo maior mercado do mundo. Então, acho que aí também tem uma estratégia, né? Acho que a Marvel não joga, não tá jogando dinheiro assim, tal. Tem uma estratégia também, acho que de trazer. É tão estratégia que a Marvel tá lançando, antes de lançar nos Estados Unidos, a maioria dos filmes lá. Pra evitar, obviamente, a cópia indevida, né? Que exatamente, acaba chegando lá. Porque o pessoal não tem dó de fazer isso lá, né? O controle é menos rigoroso lá pra essas coisas de cópia ilegal. Bom, aí, a China, ela parece que tem umas leis bem restritivas e quando envolve cinema, então ela sempre acaba exigindo a presença de chineses, né, pra questão de número de salas, de cinema e tal, então tem um filme. É, ela, na verdade, em produções mesmo, eu não sei o que ela vai considerar esse produção da Marvel, mas a Marvel ela sempre trata muito bem. É, ela tem restrição de tempo que fica, de salas, né, e tem um limite, não importa se tá fazendo sucesso ou não, foi o caso de Vingadores Ultimato. Ela abriu uma exceção com Guerra Infinita. Ela ficou, acredito não, a China ficou uma semana a mais do que esse prazo que ela concede pra um filme americano com Guerra Infinita, mas não fez isso com Ultimato. Por quê? Porque tava tendo aquela briga comercial lá com os Estados Unidos e elas fecharam a cara. Então, não importa se é Marvel Studios, tá valendo sucesso, fechamos. Então tem isso. Então é um mercado assim, é um mercado bilionário, né? Então, você tem um filme e tal, não sei como é que eles vão receber. Eles têm o jeito deles fazer filmes e tal. Como eu disse, às vezes pinta alguma coisa na Netflix aí, se tiver interessado, dá uma busca e tal. De vez em quando aquele canal Space também traz algumas produções orientais, não específicas da China, mas enfim. Então acho que aí tá a estratégia. Eu espero que, acho que assim, não anunciou o momento, né? Então pode ser um filme no, sei lá, estilo, porque pode ser realmente um filme dos anos 70, de espionagem, né? Que é uma coisa que também envolve bastante o Shang-Chi, ou uma coisa mais atual, até próxima da atualidade, né? Ou na atualidade, né? Da forma como o Coveiro falou, tô imaginando que o vilão do filme Acima do Mandarim vai ser alguém laranja topetudo. Ai, meu Deus do céu. Não, não vai ser. Não vai chegar a tanta provocação. Eu espero que o diretor da parte de lutas, ele leia a parte lá daquelas do Paul Gulassi, do Super Aventuras Marvel. Porque, assim, tipo, pegar aquilo ali e fazer de uma forma que faça sentido. Porque aí depois a gente descobriu que o Punho de Ferro original, na verdade, ele, dos quadrinhos, era uma porcaria em termos de coreografia nos próprios quadrinhos, porque eram os desenhistas da... O desenhista fazia com que desenhavam que os roteiristas achavam que estavam fazendo lutinha, sei lá, a gente viu a foto. Mas o Paul Gulassi, a arte dele era cinematográfica já, então dá pra pegar algumas referências boas ali. Mas fora isso, o Shang-Chi não, assim... O que eu acho que vai acontecer é que ele vai ter o uniforme da era Hickman, só que com as lutas citadas da época do Doug Munch e do Paul Gulassi. Porque, pelo que eu lembro, era uma pegada bem de espionagem, não era super-herói. Tudo isso que a gente tá falando aqui, tá, pessoal, é especulação. A gente tá falando se vai ser isso de qualquer. Então é tudo especulação, por quê? Porque esse filme aí, meio que foi adiantado no cronograma da Marvel, isso aí tá bem evidente. Porque a primeira coisa que anunciaram foi o diretor lá, que é o... Um descendente de chineses, né? O Destin Daniel Cretton, tá? E ele foi chamado, tava escrevendo o roteiro, mas pelo que eu entendi, a coisa pulou pra ser já em começo de 2021, porque a Marvel acabou de ganhar o que eles chamam de subsídio, né? Pela Austrália. A coisa foi tão boa com o Thor Ragnarok, né? Que o Taika Waititi que teve essa ideia de vamos trazer o Thor Ragnarok aqui pra Austrália e tal, ganha subsídio e tal. Foi tão bom pros dois lados, que gerou empregos lá, enfim, valorizou o mercado, foi uma coisa que chamou muita atenção e tal. Eu não sei exatamente a cidade que foi filmada lá, mas eles até criaram uma estrutura de imitando Nova York lá, que certamente ficou, né, aquela recriação daquele cenário lá. E com esses subsídios, com esses lucros, né, eles disseram, a gente tem que fazer isso, e eu acho que tinha um prazo, 2021. Então a Marvel ficou assim, não, peraí, calma, vamos lá. Do qual a gente pode fazer isso aqui? Então a gente pegaram provavelmente o Shang-Chi e que fazia sentido filmar lá, porque é muito próximo para esses atores que estão na China. Mas, ó, a gente só citou três aqui, né? Mas um tá no Canadá, né? Ele é natural dos canadenses, a outra realmente americana, mas o Tony Leung é da China. Mas deve ter uma outra quantidade enorme de outros atores chineses que a Marvel deve chamar, que não foram anunciados, né? E para ser filmado. Então é muito mais barato para essa galera, né, alocar eles da Austrália pra China, tá? Porque realmente o translado lá é comum, é corriqueiro. É como a gente indo pros Estados Unidos. É chineses indo pra Austrália. É, só que a gente tem que pular o muro, eles não. De avião. Ilegal. Tava falando assim. Teve um detalhe também que é especulação, mas que fazia sentido. Shang-Chi é um dos poucos filmes que dá pra se passar cronologicamente em 2023. Ou antes de 2023, por exemplo. Sim, provavelmente eu acho que muitos filmes da Marvel Studios aí vão vir antes do estalar de dedos de Thanos, tá? E eu acho que vai ter essas coisas meio jogadas. A Capitã Marvel já abriu isso aí, né? De quebrar um pouco a ordem cronológica das coisas. E aí a gente já vai ter Viúva Negra, já vai ter os próprios Eternos. Shang-Chi pode estar em qualquer momento aí. Kevin Feige já deixou claro. Espalhar isso aí. A gente quer cobrir, aproveitar, trazer até coisas históricas, talvez, tá? Mas a gente não sabe realmente quando vai ser. Vamos então passar para duas séries agora, que já vão vir no segundo semestre de 2021, tá? Tô juntando as duas porque eu não sei nem quem é que vem primeiro que a outra. E a gente também sabe pouco sobre elas. A gente já conhece quem são os atores, mas não tá claro ainda o que elas vão tratar direito. A primeira que foi anunciada nessa ordem foi WandaVision. WandaVision ou WandaVision, enfim, que traz de volta Elizabeth Olsen, que faz a Feiticeira Escarlate, e Paul Bettany, que faz o Visão, que supostamente tá todo arregaçado, né? E sem pedra, sem joia da alma. Não, sem joia da mente. E incluíram também uma atriz que vai fazer a versão crescida da Mônica Rambeau. Ou seja, tu não se perguntava como é que vai ser a história do Capitão Marvel, como é que ela vai encontrar a Mônica de novo e tal. Então talvez pra solucionar essa história de não trazer a Capitã Marvel nesse interim pra cá, pra ela interagir com a Mônica, vão dar uma independência da Mônica Rambeau em relação à Capitã Marvel. Então a atriz vai ser a Teyonna Parris, que ela participou em alguns seriados de TV. Acho que esse Empire é o que? Um seriado? Empire é. É. Participou desse seriado aí. E eu não sei o que ela vai fazer nesse seriado aí. Se vai ter já a origem dos poderes dela. Não sei, o Kevin Feige botou a Monica Rambeau aí por algum motivo, que nada é à toa, né? Mas já serviu pra meio que deslocar ela ou deixar ela independente da Carol Danvers. Que querendo ou não, a história das duas juntou no filme, mas não é tão ligada assim nos quadrinhos, né? É uma coisa mais de agora do que da história das duas mesmo tradicional. E a gente não sabe ainda o que vai rolar esse WandaVision, né? E daqui a pouco fala de uma extensão na história da Feiticeira Escarlate, e aí é mais um upgrade nela, mas até então a gente não sabe, tá? O pouco que foi dito é que em algum momento vai ter um anos 50 na história, mas o que isso significa? Sei lá, né? Não sei se vai ser inspirado naquela minissérie do Tom King, acho difícil. Mas de que o Visão teria uma família, né? Ou na história mais recente da Feiticeira Escarlate, que trabalha mais o lado feiticeira dela, né? Isso tudo tá meio no ar ainda. E também, logo no começo do ano 2021, né? A gente vai ter Loki. Apareceu o Tom Hiddleston lá. E a única coisa que a gente sabe é o seguinte: vai ser o Loki, aquele Loki que fugiu realmente em Vingadores Ultimato. Será? Qual vai ser a história dele nessa minissérie? A gente também só vai especular. A gente viu um pequeno concept art que foi num evento lá de acionista da Disney, que o Kevin Feige apareceu, falou um pouco da minisseriado e mostrou esse concept art que mostra Loki no cenário como se fosse Times Square, um cenário iluminado assim, e tem uma logótipo lá, uma propaganda do filme do Tubarão, ou seja, no passado. Como a logo do Loki é totalmente louca, cada letra de um jeito, a gente pode ser de tudo disso aí. Eu sei lá o que é que vão fazer. Doideira pura, né? Mas eu espero coisas boas, né, nessa série. Então são aí duas minisséries e que a gente sabe pouco ainda. Ainda vão começar a ser filmadas, mas tem grande potencial. WandaVision, eu não faço a menor ideia do que seja, do que vai acontecer. Eu só espero que não seja 8 episódios dela chorando por um cadáver e termina a história. É, o cadáver ainda morto. Mas... Não, Paulo, não vai ser. Não vamos chamar o Paul Bettany com a conversa. É pra fazer papel de mundo. Estendido no chão, isso, né? O cara bota uma maquiagem pra caralho ali. Tá morto. É. Beleza, Paul Bettany vai fazer 8 episódios morto. Pronto. E fica Elizabeth Olsen chorando. Porra! Não, Paulo. Olha, se fosse Netflix, seriam 13 só disso, viu? Ai, meu Deus. Agora o Loki, eu tô curioso. Apesar da logo ser horrivelmente feia, é o que tem mais possibilidade de coisas, porque não se prende a nada. É uma cronologia completamente nova, então pode ser a loucura que for. E se bobear, pode até ter um crossover com aquele filme que a gente vai citar mais na frente. Então, é o que tem mais possibilidades aí. Você falou certo, tem essa possibilidade de cruzar com esse filme mais pra frente. Pois é. A gente vai citar daqui. Justamente. E esse filme mais pra frente é o que me dá uma esperança, que ainda tem um Spider-Verse que apareça. O Tobey, o Andrew e o Homem-Aranha de verdade do MCU. Não, ainda não, Paulo, apareceu ainda, que é o Miles. Não posso amizade também, Paulo. Não posso amizade. Esse do Loki eu tô empolgado, assim, empolgado pra ver o que vai acontecer. E como é um Loki pré-desenvolvimento do personagem, então abre mais possibilidades ainda pra um desenvolvimento paralelo diferente. Porque o que não vai prestar é se eles fizerem um Loki que no final das contas chegue no mesmo final que ele teve, mesmo arco de redenção, por assim dizer. Uhum. O que é bem curioso, o que o Paulo falou, é que esse Loki daí... Ele é um Loki ainda que acabou de ser preso de Vingadores. Se vocês lembrarem de Mundo Sombrio, ele tá puto, completamente ensandecido lá naquela prisão. Então é um Loki bem malvadão ainda, né? Que a gente vai ver. Um Loki assim, que não passou por esse processo de reconhecer o lugar dele no mundo, de ter uma certa consideração pelo irmão, né? E que acabou tendo sua redenção na morte, ou suposta morte, né? Lá em Vingadores Guerra Infinita. Mas assim, nada impede, viu, Paulo? Isso eu ainda tenho na minha mente, mesmo tendo esse seriado, e que o Loki faça uma viagem maluca, assim, por, sei lá, dimensões seja, e acabe voltando pra ter o mesmo destino. Assim, seguir a destino inexorável, né? Dando uma de Bernardo Cornel aí. E que ele volte e ocupe o lugar que ele deveria ocupar desde o começo. Ou seja preso lá em Asgard, por aí vai. Quem sabe, né? Não sei o que a Marvel tá planejando. O Paulo falou aí da Wanda ficar chorando 8 episódios por um cadáver. Eu fiquei imaginando, pô, se fosse nos quadrinhos, cara, acho que seria algo tipo ela imaginando, criando toda uma realidade alternativa com Visão, para no final chegar da história e falar, pô, esse cara tá morto, né? Então, como já. Mas você sabe que um leitor nos comentários acabou falando isso? Cara. Que é o termo WandaVision seria tipo assim, uma visão ou uma irrealidade da Wanda, e que ele acha que esse pode ser o motivo daquele outro filme que a gente vai falar. Cara, não deixa de ser interessante a teoria. Eu acho que não vou fazer nada tão complexo assim, mas surprise me, né? Eu gostei da teoria do cara. Eu ia preferir que fosse ela e o Matt Murdock algum tipo de Que piada podre que vai fazer, eu não quero nem que você termine. Ficou em aberto essa questão do Visão, né? Ah, eu até achei que ele ia retornar em Ultimato, que a menina lá, a Shuri, ia conseguir terminar, dar um jeito lá na matriz e tal, porque acabou ficando incompleto o trabalho, né? Mas enfim, pode ser que nesse meio tempo aí dos 5 anos, do retorno da Wanda e tal, alguma situação aconteceu. A outra série é o Loki, né? Que também dá pra fazer várias loucuras, né? Não tá preso a nada, né? Ele pode estar tá viajando por outras realidades, por outras épocas. Pode até, sei lá, cansar de tudo e comprar um piano bar, como um certo personagem aí fez. Tem uma série de um certo personagem aí também que passa na Netflix. Enfim, não sei, é só vendo pra crer, mas de certa forma, se eu não fui o único a pensar que, tipo, o WandaVision, na verdade, é um início, sei lá, que como não tem mutantes, pra ela falar No More Mutants e criar uma dinastia M, né? Então, e também não é algo da personagem, não tem nada a ver isso. Mas sabe o que eu acho dessa teoria, apesar de muito maluca? Em algum momento da história dela, ela criou filhos que não existia. Sim. Então assim, eu posso até estar estragando e dando um spoiler do caralho se isso acontecer. Mas também se acontecer, eu quero ser roteirista da Marvel. Olha. Então, se essa história teve arcos de história com ela em que ela passou-se um tempo criando filhos que não existia, porque não pode criar um Visão que não existe e a gente tá sendo enganado o episódio todo até o último. Nossa! Ela descobriu. Aí quando aparece um cadáver mesmo, né? O Visão todo branco do fim de... É, um cadáver e ela enlouquece a partir dali e acontece. Nossa, uma queda a partir dali. Entendeu? Foda, viu? Explodir cabeça se for levar essa ideia. Se for isso, eu não vou nem dizer que foi só eu que tive essa ideia, que o menino chutou a bola e minha cabeça começou a mexer, né? Eu nem sei quem é você que comentou aí, que eu perdi seu nome no meio da história. Nem vou procurar, que eu tô com preguiça. Mas... O nome dele era Jack Kirby. Não, não. Lapela. E aí, depois que esse menino falou, minha cabeça começou a enlouquecer. Então pode ser isso mesmo. Cara, é o que eu posso falar, que eu acho que eu vou embarcar um pouco nessa ideia aí. Eu acho que eu vou ficar muito impressionado se a série foi isso mesmo, que faz muito sentido, cara. O título da série ser WandaVision e realmente tratar das visões da Wanda, sabe? Cara, isso vai ser genial, cara, se a série for sobre isso, sabe? Nossa, e tipo, tá registrado em podcast, tá? Então se alguém chegar depois e falando, que nós falamos... Não, não, não, a gente tá falando primeiro e o cover vai postar isso rápido porque a gente tem legalizações sobre ideias na parada, entendeu? Exatamente. Deixando os devidos méritos anotados pra você, leitor que acompanha a nossa página do Facebook, que é anônimo. Então assim, isso realmente vai ser genial. Isso, realmente, eu não parei pra pensar nisso, porque eu só parei assim... Ah, é a série sobre Wanda e Visão, entendeu? Mas agora parando pra pensar, sabe? Tipo, como no inglês você inverte as coisas, então, tipo, WandaVision, tipo, pode ser traduzido como visões da Wanda facilmente mesmo, sabe? E a série se retratar sobre... Cara, nossa, isso ia ser genial. E aí, com relação ao Loki, eu acho que o Loki também pode voltar a ter essa... Pro desgosto do Paulo, eu tenho quase convicção de que o Loki vai voltar a ter essa história de redenção, sim. Mas de um jeito completamente diferente. Eu acho que algo que seja mais palatável para as pessoas entenderem por que ele pode ter essa parada de redenção. Ele se fica um pouco mais heróico. Porque nos quadrinhos ele já tá assim, entendeu? Então eu acredito que na série do Loki eles podem ir por uma avenida um pouco diferenciada sobre essa questão da redenção dele. Ele andar no meio dos humanos e ele começar a entender sobre a questão da o que, que são essas simplicidades humanas, sabe? E no meio disso ele faz um monte de travessura, porque, cara, ele não deixa de ser Loki, sabe? Ele ainda é o deus da trapaça. Então ele pode, através das trapaças que ele pode cometer na Terra, ele começa a entender sobre essa questão do que é realmente ser um deus, qual é o papel dele de deus, na verdade, frente a uns seres tão ridículos e que ainda assim se consegue se manter em pé e conseguem, sabe, encarar os problemas do dia a dia. Cara, eu acho que essa série vai ser muito good vibes, muito cômica, mas não deixa de passar boas mensagens, sabe? Tipo, ele pegar pesado em alguns momentos. Então, acho que é isso que o Tom Hiddleston quis dizer no painel lá dele, que ele falou assim, uma das coisas mais maravilhosas que eu vou fazer em toda a minha vida. Porque eu acho que a série deve trabalhar isso, sabe? Muitas coisas com vários sentimentos, e que parece que o Tom Hiddleston não teve ainda a oportunidade de trabalhar. Ele vai ter a oportunidade de trabalhar então, entendeu? E vai ser uma série curta também, né? Porque, pelo visto, as séries, eu vou estar especulando agora, mas as séries da Disney Plus não vão ser muito longas, né? Então, igual a série da Wanda e do Visão vai ficar em torno dos 6, 8 episódios, o Loki não deve passar disso também, entendeu? Séries da Netflix vão ser tudo entre 6, no máximo 10, depende do que for necessário. Exato. O que a gente não tem certeza é se essas séries vão ter temporadas. Pois é. Isso não, nunca ficou muito claro, porque, pelo que eu entendi, a Marvel Studios em si ela não é um estúdio do porte de TV, né? É um estúdio muito maior. E o investimento dessas séries vai ser um investimento caro. Então essas séries estão entrando aí com peso de filme, tá? Então eu acredito que, por exemplo, o que os vídeos falaram aí, Falcão e Soldado Invernal, seja uma série que talvez deve a um filme do Capitão América Sam Wilson. Pode ser. Ou seja, só um período. Prelúdio, vamos dizer. Uhum. Que o Loki também seja uma coisa momentânea, apesar de o Loki ser a que mais tem arco e ter temporada. Mas, por exemplo, a da WandaVision mesmo aí, ela é uma coisa meio que alocada pra ser naquele momento. Porque já foi dito que ela vai ter interligada e ela vai levar direto, aí a gente vai pro próximo bloco, ao filme novo do Doutor Estranho. Então, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Cara, esse título já é impactante. Quando disse que o Benedict Cumberbatch vai trabalhar junto com a Elizabeth Olsen nesse filme, você junta multiverso, que é um termo que já vem do filme do Doutor Estranho, e loucura, que já vem do histórico da feiticeira louca... Maluca? Uma bruxa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Okay. Já tem o histórico da Wanda aí no meio dos quadrinhos de ser loucura, né? Então imagina isso aí sendo levado pros cinemas, tá? Surge mil e uma teoria. A gente já sabe que ele é interligado. A gente já sabe aí, pelo que se disse, que a Elizabeth Olsen disse que a gente finalmente ia descobrir por que ela é chamada de Feiticeira Escarlate na série dela. Ou seja, ela vai aprender alguma coisa de feitiçaria, vai aprender alguma coisa de magia. É uma coisa que a gente já via fãs fazendo fanarts há muito tempo. Não é de hoje essa ideia de que eles queriam juntar juntos. A fanbase queria juntar. O Doutor Estranho com a Feiticeira Escarlate. Não sei se ela vai ser a discípula dele. Seria mais legal se a Wanda tivesse a primeira descoberta dela fora do Doutor Estranho, né? Tivesse uma Acta Harkness aparecendo na série dela. Seria o ideal, né? Mas em algum momento os dois vão se juntar. Tá certo isso. Tá confirmado no painel. E, cara, é tanta coisa que é aberto aí. Voltando à especulação que a gente tinha do seriado anterior aí, que eu peguei a deixa do um leitor lá da página do Facebook. Cara, imagina se realmente aquela teoria tá certa. A Wanda é que abre as portas pra esse multiverso da loucura aí. Já pensou se os dois são jogados pra uma jornada a lá encruzilhada pelo multiverso? Esse filme pode ser a coisa mais estrondosa que a Marvel já fez. É um filme que o Scott Derrickson já disse que vai ser um terror, apesar do Kevin Feige dizer que, calma, é um terror PG-13, então não sei o que isso significa, né? E que já se martela há muito tempo que o vilão preferido do Scott Derrickson pra esse filme seria o Pesadelo. O que tem muita coisa a ver com essa história de visão, imaginação, pesadelo, sonho e realidade. Eu acho que é muita coisa mesmo. É que eu acho que vocês estão perdendo a referência principal, que é nas Montanhas da Loucura do Lovecraft. Sim, teve gente que falou isso aí, mas o que você acha que pode ter a ver? É, cara, porque é, tem muita coisa Lovecraft que foi usada pelo Steven Englehart nas histórias do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho sempre tá lendo um livro do Lovecraft, quando o desenho sempre coloca lá e tudo mais. O próprio Desafio Infinito tava lendo na Montanha da Loucura, quando o Surfista Prateado foi encher o saco dele. Então, sempre tem essas referências, pois eu acho que vai ser isso. Mas eu acho que eles perderam a chance de que o título ideal teria sido Doutor Estranho no Estranhoverso. Ah. Na minha cabeça vai ser no Estranhoverso. Tá, vai, Felga. É, só aproveitando, parece que vazou no Reddit uma parte do WandaVision e parece que tem muito a ver com Agatha, o Chiton, aquela magia do caos e tal. Não sei se é verdade ou não, mas... Não, isso aí vazou faz um tempo aí, mas também não sei se é verdade, não. Mas, enfim, provavelmente, assim, esse multiverso da loucura, né? Quando eu li o título pela primeira vez, eu falei, isso tá de sacanagem, né? Mas, enfim. Porque em inglês até não soa tão estranho, mas em português espero que eles traduzam pra outra coisa, cara. Porque vai ficar com um nome muito estranho. Não, cara, só tem algumas opções. O Loucuras do Multiverso é muito Sessão da Tarde, né, cara? Não. Loucuras no Multiverso. Não, pelo... Loucuras no Multiverso, cara. Se traduzir assim, eu morri, mas vou ficar com a raiva. Vai ter um terror PG-13. Loucuras no Multiverso. Ia ser ótimo. Aí é que os fãs, chato pra caralho, iam surtar. Eu não ia aguentar ouvir esses fãs, entre aspas. Mas enfim, o que eu acho é o seguinte, cara, provavelmente vai ser mais um show de efeitos visuais, como foi o primeiro Doutor Estranho, né? Eu acho que é interessante esse trabalho, né, de trazer esses dois, né? Porque apesar dos poderes da Wanda não serem mágicos, né, provavelmente, e possivelmente até em decorrência do que tiver acontecendo na série, o Doutor Estranho vai ter que interferir, como aconteceu na queda, né? E isso. Que acabou não evitando. É claro que aqui a gente não tem, né? Não tem como a gente fazer como aconteceu na queda, né? Aquele monte de desastres acontecendo de forma simultânea para os Vingadores. Até porque Vingadores atualmente não existe mais, né? Então a gente não sabe ainda o que vai ter pela frente. Mas realmente, a Wanda pode até, sim, pode ser até a brecha para várias coisas que precisam ser inseridas. Por exemplo, pode ser a brecha, da mesma forma que ela acabou com os mutantes, pode ser que essa vai ser a brecha que ela vai trazer os mutantes para o universo, não sei. Tem bastante aí coisa. É, tem muita gente achando que os mutantes vão chegando, né? Mas sei lá, cara, é porque é um sonho da galera ver o mutante aparecendo ontem, né? É. Chegou essa porra, mas vi tudo com uniforme e tudo, caralho. Eu acho que não, mas isso mais pra frente. Não, né? Sei se não é o foco muito do Kevin Feige, né? Não acho que seja. Então, acho que assim, eu acho que o que dá pra esperar desse filme é isso, é um show de efeitos visuais. Agora, se vai ser algo que os dois têm que se juntar, se os dois, um vai entrar em atrito com o outro, pode ser que assim, dado os acontecimentos de WandaVision, o Doutor Estranho vai ter que entrar em atrito com a... Pois já que o Doutor Estranho é um guardião da realidade, dependendo do nível da loucura que a... Pô, você falou um negócio bom, hein? O quê? Porque se ele é o guardião da realidade e a Feiticeira Escarlate é conhecida no extrapolar dos poderes dela como alterador de realidade, puta que pariu, hein? O confronto da magia da ordem com o do caos, né? Então a gente pode ter... Pode se trazer esses conceitos, né? Então vamos esperar. Eu acho que o que dá pra esperar é você ir naquele IMAX da melhor qualidade, 3D, porque vai ser um baita filme em termos visuais. É, eu vou na onda do Felga. Eu tava pensando aqui, o Felga tava falando, e eu, tipo assim, eu não falei nada que tava na vez dele, mas já fui pensando nessa possibilidade mesmo de chegar no ponto de, possivelmente, se o filme retratar essa coisa mesmo, de trabalhar essa coisa na Wanda, porque ela realmente é uma personagem que altera a probabilidade das coisas, né? O poder, então, é realmente, se realmente a gente vai ver ela sendo feiticeira na série e ter a intromissão do Doutor Estranho no final, então possivelmente, e se tratando de um título desse, né, que é Multiverso da Loucura, E vamos levar em consideração que os poderes da Wanda é alterar as probabilidades das coisas, então pode ser que realmente nessa coisa do Dr. Strange entender o poder dela, aconteçam coisas que não estavam sendo esperadas por ele, né? E eu acredito também, e eu acredito nisso, né? E nessa coisa deles tentarem entender direito o poder dela, da probabilidade, realmente chegar nessa coisa de ficar alterando as coisas, né? E aí eles tentam regular. E isso aí pode gerar até mesmo essa coisa do que pode ser o terror, né? Porque você altera muitas coisas. Então você vai tocando em possibilidades aí que eles nunca viram antes, entendeu? E chegar em coisas abissais, assim. E chegar nesse ponto mesmo, igual o Paulo falou também, de trazer essas referências Lovecraftianas também, que não deixa de ser, entendeu? É caos. Com certeza esse filme do Doutor Estranho, por ter a Feiticeira Escarlate, por ter esse subtítulo, cara, é realmente isso. É uma loucura. Vai ser uma loucura mesmo, entendeu? E vai cravar como sendo assim, a franquia do Doutor Estranho ser a franquia Matrix do MCU, entendeu? De fazer testes mesmo, extrapolar, pirar com efeitos visuais, igual o Fego falou. Porque justamente vai ser mais ou menos essa ideia mesmo de Matrix, sabe? De tu extrapola, faz um monte de teste com efeitos visuais, assim, dos mais loucos que o cinema talvez até ainda não tenha visto. Então, Doutor Estranho vai ser isso. When you have a strong sorcerer, it also helps when you have a strong witch. Vamos voltar então agora para os seriados, só que vai ter um lance diferente agora. Vai ter o primeiro seriado animado do Marvel Studios. Não é nenhuma novidade, já foi anunciado isso no nosso site, que até as séries What If, né? E para quem é leitor de quadrinhos, sabe que é aquela ideia de o que aconteceria se... E aí você pode imaginar o que você quiser, porque era isso que os editores... Os roteiristas da Marvel brincavam naquela época quando criou essa revista. Sei lá, o que aconteceria se, sei lá, o Demolidor nunca perdesse a visão? Eles criavam a história. O que aconteceria se o Professor Xavier e o Professor Xavier e o Magneto não tivessem brigado e fundassem juntos o X-Men? Eu tenho uma ideia, peraí. O que aconteceria se o Boca de Algodão virasse um caçador de vampiros? Bom, enfim, teve tanto o que aconteceria assim, que teve alguns casos e que até o que aconteceria assim virou realidade. Por exemplo, teve um famoso que era o da Jane Foster virando Thor e acabou nos quadrinhos depois virando a Thor mesmo, tá? E essa ideia foi levada pro Marvel Studios à frente pra entrar no Disney+, né? A gente já sabe que vai ter um episódio aí, que é o primeiro episódio, que vai ter o que aconteceria se a Agente Carter é que fosse a super soldado, né? Se ela fosse a Capitã América. E, enfim, o grande lance é que teria vários atores do UCM, que são os atores do filme mesmo, ou dos seriados, enfim, que dariam a voz, emprestariam a voz para a animação, tá? Então, uma grande novidade mesmo da série que foi levada e apresentada na San Diego foi que teria realmente o Vigia vai estar apresentando os episódios. Quem vai fazer a voz de Vigia é o ator Jeffrey Wright. E já foram confirmados alguns nomes, o que aí a gente já pode supor, por exemplo, alguns tipos de What If que devem vir, né? Então, já tem confirmado o Michael B. Jordan, que fez o Killmonger, Sebastian Stan, que fez o Bucky, Justin Brolin, que fez o Thanos, Mark Ruffalo, que fez o Hulk, Tom Hiddleston, que fez o Loki, Samuel L. Jackson, que fez o Fury, Chris Hemsworth, que fez o Thor, Natalie Portman, que tá voltando com o Jane Foster, enfim, tem um monte aqui, Chadwick Boseman, Halle Wetwell, que eu citei há pouco, né, que faz a gente Carter, Taika Waititi, Stanley Tucci, né, que fez o Dr. Eckstein, que criou o Capitão América, Sean Gunn, voltando como Kraglin mesmo, enfim, esses só são alguns nomes que foram pré-anunciados, que já estão confirmados, e já dá pra ver que, por exemplo, a gente deve ter alguma coisa ligada com Pantera Negra aí. Sei lá, talvez o que aconteceria se o Killmonger fosse o Pantera Negra, né? E o T'Challa que fosse Outcaster, né? Talvez alguma coisa ligada aos Guardiões da Galáxia, né? De ter alguma coisa aí com Thanos. Tem até o Michael Rooker voltando aí como Yondu. Cara, é uma infinidade de coisas que pode surgir aí. E pelo que eu tô vendo, eles vão centrar em What Ifs, que já são de histórias do UCM. Então ele vai ser uma coisa assim, né? A gente já teve o What If dos quadrinhos, que teve inúmeras coisas pra falar. Vai ser um What If centrado dentro do universo do CM, né? Agora, eu tô mais curioso de saber que tipo de animação vai ser desenvolvido pra isso ou não. Pra esse tipo de seriado, né? Pra essa animação aí. Eu espero que eles façam como fizeram com Animatrix, sabe? Projeto, ou como fizeram também com a série lá da Netflix, apesar, né, que o Paulo é hater do Netflix, mas eu quero citar essa série porque é maravilhosa, que é Love, Robots and Death, que é uma série com vários curtas, com vários estilos de animações. Então, mas eu seria muito interessante se... A Marvel tem feito muito disso, né? Guardiões da Galáxia. Isso. Então, assim, seria interessante se para cada episódio, cada What If que fosse lançado, fosse um tipo de animação diferenciada. Então, assim, What If seja um laboratório. Como ele foi nos quadrinhos, que realmente o What If foi um laboratório de criatividade para os autores, para eles extrapolarem o que eles fizessem, porque saiu um monte de What If nisso aí, né? Que ficaram até interessantes. E você mencionou uma coisa, que um dos What If teve a Jane Foster como Thor, né? Que acabou virando. Um outro também, que foi um What If que acabou realizando também, mais ou menos, foi bem raspado assim, foi com o Flash Thompson, que ele foi o Homem-Aranha em um What If, e ele, numa realidade, acabou se tornando o Agente Venom, né? O Agente Anti-Venom. Então, meio que pode-se dizer que concretizou também mais um What If, entendeu? Então, pode ser uma coisa interessante, sim, entendeu? Ser o What If ser um laboratório de experimentação também com animação, além de possibilidades criativas. Então, eu espero que seja isso. Essa é a minha expectativa. Não sei o que esperar, vamos ver o que vai acontecer. Porque os What Ifs da Marvel normalmente eram... Eles chamavam aquela galera que eles não queriam demitir, porque ou era muito novato, ou já tava com o FGTS lá em cima de tempo de aposentadoria, então eram sempre histórias ruins pra caramba. E tinha uma mandate editorial que a história tinha que terminar com uma desgraça inacreditável. Então, assim, vamos esperar. Porque eu queria que fosse esses orifes, pra mim, perfeito, seria que fosse que nem aquele, o Rishi, ou como deveria ter terminado. Tem uns que são perfeitos, cara, o do Pantera Negra, em que o T'Chaka olha assim, e se eu levar o filho do meu sobrinho pra criar ele como se fosse meu filho? Aí aparece lá o Killmonger no futuro, então foi aqui que meu pai morreu, se eu tivesse vivido aqui eu teria me tornado um criminoso. Eles podiam chamar os caras. Né? Pra esse roteirinho. E sem falar, o melhor de todos os orifes. E se o Warlock se chamasse Marta? Nossa, vai, Felga. Cara, eu espero que seja mais ou menos como o Marcos Pedro falou, né? Não sei quantos episódios vai ter, tal, mas cada episódio um estilo de animação dos mais variados tal. E assim, meu, acho que tocando até mesmo umas loucuras aí. Umas coisas assim que, meu, você fala, pô, mas não tem nada a ver, que absurdo esse. Acho que assim, o lance é deixar, é ser bastante experimental mesmo, né? Tipo como essa que ele citou, a Love, Death and Robots, né? Essa que é uma série da Netflix, são vários curtinhas, né? Mas isso. Cada um com alguma... Ou estilo de gráfico, ou estilo... ou mesmo, como foi no Animatrix, foi a mesma coisa, né? Várias isso. Histórias, vários tipos de animação, né? O ideal até seria legal, né? Num projeto desse porte, a própria Marvel pegar e anunciar, né? Futuramente quem vai ser os diretores, as pessoas que vão cuidar, né? Pra gente ver. Podiam chamar nomes, assim, consagrados de animação e tal, pra poder fazer. Acho que seria bem bacana, né? Pegar, ter um estilo Pixar, um estilo anime, um estilo... E aí vai, né? Pois é, e tipo, dá abertura também, por exemplo, trazer algum estúdio que trabalhou com eles de animação pra games. Por exemplo, a Blue Studios, cara, faz umas coisas fantásticas. E eles têm um relacionamento bom com a Marvel. Eu tô achando até que pra ocorrer isso a tempo, né? Eles devem seguir essa linha mesmo. Porque é uma coisa que a própria Marvel TV tem feito. Dentro dos próprios seasons, das próprias temporadas de histórias dela. Se você pegar o Homem-Aranha, naquela fase do Aranha-Verse, teve uma história desse tipo. Cada Homem-Aranha que vive de um universo diferente tinha um desenho diferente. O Guardiões da Galáxia inventou de enveredar por essa mesma viola aí, nessa última temporada que teve, né? Teve desde coisa feito desenho antigo, aqueles desenhos antigos da Disney preto e branco. Só que era o Rocket em vez de um Mickey, né? E até coisa mais bonitinha, meiguinha, com a Gamora como se fosse uma princesa da Disney, sabe? Então teve isso, claro, zoando, mas foi até a melhor temporada até agora, dentro dessas temporadas que teve todinhas de Guardiões da Galáxia da animação. Obviamente o que é Marvel TV não tem nada a ver com o Marvel Studios, tá? Mas eu tô sentindo que Kevin Feige quer arregaçar mangas e explorar mais e mais coisas diferentes, então talvez ele queira abrir um estúdio de animação pra filme. Então talvez esse seja um teste pra ele mesmo. Se o Aranha Verso deu tão certo, por que não a Marvel pode fazer uma coisa nesse estilo, né? Seria ótimo. E tem uma coisa, né? A Marvel, nesse campo das animações, ela fica devendo e muito pra DC, né? Nossa, você tem feito um trabalho de excelência nesse campo. Isso há de se concordar, inclusive, que a melhor animação de um super-herói Marvel até hoje tá na mão da Sony, né? Que roda o Aranha Verso. Né? Então acho que talvez seja aí o momento, né, da Marvel, vamos dizer assim, virar esse jogo, né? O último seriado stream que a gente vai ter da fase 4, foi anunciado, eu acho que foi uma decisão até mais recente, mediante a aclamação dos fãs. Se você olhar, esse seriado tem sido pedido faz muito tempo, que é o do Gavião Arqueiro. Yes. A Marvel lançou uma animaçãozinha com o mesmo estilo de arte do David Aja, que ele postou aí no site pra vocês conferirem. Muito bacana. Deixou a galera empolvorosa lá no auditório. Jeremy Renner apareceu. A gente sabe que vai ter uma Kate Bishop. Não vai ser a filha dele. A atriz vai ainda ser contratada. E eu não sei como é que vai ser a história. Mas se a animação e até a logo lembrou o trabalho que foi feito naquela fase do Matt Fraction com David Aja, eu acho que vai seguir aquele estilo. E eu quero Pizza Dog de qualquer jeito, tá? Então é isso, a gente não sabe de nada, mas tem muita vontade que aconteça. Aí eu passo a bola pra vocês, né? A gente não sabe de nada, mas o que é que vocês querem mais que tenha nesse seriado que não pode faltar? Fel. Cara, tem que ter ele num prédio, o cheio daqueles prédios caindo aos pedaços, um cachorro, ele se estrepando, geral, enfim, pega o roteiro do Matt Fraction e transpõe pras telas, cara. Cara, eu já digo o contrário. Esquece o roteiro do Matt Fraction e se foca na arte e na narrativa visual do David Aja, cara. Esquece o Matt Fraction. Cara, é do conta. Puta que pariu. Não, é porque, cara... Não, não, é porque o David Aja era a verdadeira alma daquela história, cara. É só tu ver que quando o cara tirava folga, caía drasticamente a qualidade. A história não, era não venha não, que as histórias com a Kate Bishop, que não era com o David Aja, era tão legal quanto. Era não, era. Você é do conta do caralho. Você é do conta não. Assim. Cara, é porque, assim, tipo, tá todo mundo realmente querendo a Kate Bishop. Espero que eles escolham bem a atriz, porque só foi aparecer a silhueta dela, tu olha que, tipo, o pessoal começou a aplaudir muito mais. Então, vamos esperar porque, pra ver. Porque querendo ou não, né, é uma personagem que ficou querida, é uma personagem daqueles jovens Vingadores todos que teve, é a que mais vingou sozinho. Que horror! Que trocadilho infame! Foi sem querer. Da jovem Vingadores, agora não percebi o que eu falei. Vingadores é a única que vingou. É ótimo. Não, mas é sério. E é por boa parte por conta do humor meio sádico e arisco dela, né? É uma personagem muito brilhante. E aí não é só mérito Matt Fraction, né? Vem desde antes, desde a época da revista em grupo mesmo. E todas elas que eu tô mais empolgado pra ver o que vai acontecer. Ainda mais que vai ter muita piada de aposentado, cara. Você pode ter certeza. O que vai ser mais interessante saber é o que vai levar o Gavião Arqueiro a se afastar temporariamente da família pra morar, se a gente supor que vai seguir tão ao pé da letra, né? Morar num apartamento esbudegado lá na, sei lá, qualquer periferia B, C, D qualidade lá de Nova York. Se bem que pode ser uma coisa bem simples. Basta uma separação que é suficiente pra ele fazer isso. Nossa, não. Não, não, cara, isso aí também ia ser horrível. Se bem que o Dante quer a separação é uma coisa bem simples. Essa era... E aí, Clint, o que você fez nesses 5 anos que a gente tava morto? Ah, eu matei metade da humanidade que tinha sobrado. Pois é. Motivo até que tem. Porra, não, gente, não. Porra, sacanagem. Se eles se divorciarem, lá no céu vai aparecer o Mercúrio e a viúva. Filho da puta, a gente se matou à toa. Gente, vocês são muito loucos, gente. Vocês são muito loucos. Nossa. Ó, eu espero da série o seguinte, vamos colocar no contexto legal pra vocês pra você ver se vocês estão viajando, porque tem um certo sentido. Vamos lembrar que no final de Ultimato, Gavião era ainda Ronin, gente. Ele ainda era o cara que matou muita gente ao redor do mundo. E é geralmente negro de máfia, de grupos de guerrilha. Então, ele fez vários inimigos, entendeu? Então, se a série não começar já retratando as consequências dele como Ronin, gente, isso aí vai ser tiro no pé. Então, possivelmente uma das coisas que é, assim, eu posso dizer que vai ser uma certeza que a gente vai ver na série. É as consequências dele como Ronin. Agora, pelo fato da que a gente viu na apresentação lá, que o Jamie Renner até ficou muito... Cara, ele ficou muito, tipo, se sentindo RDJ com a apresentação dele da série, sabe? Ele teve até dancinha, fez dancinha e tal, ele tava muito animado. Nesse caso, se você pegar o que foi produzido com o David Aja nos quadrinhos e o Matt Fraction e colocar nesse contexto dele sendo ainda Ronin, porque, tipo, nos quadrinhos, o Gavião, tudo bem, o Gavião Arqueiro, bem antes disso, ele foi um Ronin também, entendeu? Mas ele, tipo, sei lá, não sei porque ele apanha pra caralho ainda nos quadrinhos. E no que a gente viu no filme, ele não é uma pessoa do tipo que apanha pra caramba. O cara bate pra caralho, entendeu? Então a gente com certeza vai ver muita ação nessa série dele, possivelmente. Eu espero que tenha muita ação disso. E a curiosidade é como que vai ser introduzida essa Kate Bishop, né? Porque não vai ser a filha dele, vai ser uma outra. E como vai ter essa família dele, como que essa família toda vai se enturmar com essa Kate... Cara, é uma possibilidade boa, porque vai ser o Clint, a família e uma estranha. E essa estranha vai... Eu não acho que vai ter essa família, não, viu? E o cachorro, não esqueça o cachorro. O Pizza Dog, eu sou mais fã da ideia de que eu sei que é triste, como o Paulo falou. Não vai ter separação. Duas pessoas morreram em prol da família se manter junta. Não. Seria muito do caralho se fosse ele meu loser. Eu renego. Não, renego. Porque ele tá muito Gente, é a essência dessa minissérie. No instante em que o Gavião chegar. Gente, me divorciei. Vai o Hulk, vai a Wanda, vai todo mundo. Pega a máquina do tempo de volta, ressuscita a viúva pra viúva matar o Clint. Na testa. Pô, enfim, é porque eu gosto tanto daqui. Meu Deus. É por isso que a Wanda vai pirar, né? Pô, fizemos tudo lá e você fez essa porra. Meu irmão morreu à toa, filho da puta. Ela pira, né? No more. Isso aí pode ser um trigger da série dela. Eu sei que é estranho, mas como eu falei, eu gosto tanto daquele tipo de situação meio loser, meio desleixado do Clint Barton, que eu vou sentir falta se não tiver isso, sabe? Porque uma boa parte do que era interessante da série era justamente a Kate Bishop dando umas entradas nele, colocando ele nos eixos, e ele tá naquela fase meio, tipo assim, não tô muito feliz com a minha vida, tô depressão, sabe? Meio de qualquer jeito, entendeu? Eu vou sentir falta se não tiver. A ideia é perfeita. É porque enquanto ele tá lá treinando a Kate Bishop, a esposa dele, ela foi lá com uma dupla de amigos, uma amiga e um cachorro, no furgão resolver crimes. Nossa, essa foi fraca. Tá, horrível, Paulo. Último anúncio, um anúncio de verdade, com data e tudo, pra esta San Diego Comic Con, foi Thor, que é um filme em que o Taika Waititi praticamente assinou alguns dias atrás o contrato do com a Marvel pra executar o filme e pegou muita gente na rasteira, que todo mundo achou que o filme ia ser pra lá pra depois, e o filme vai acontecer agora, novembro de 2021, antes de Guardiões da Galáxia volume 3, o que já resolve boa parte dos problemas do James Gunn, que teria que engolir o Thor a seco. Então o Thor de alguma maneira vai pegar a carona os Guardiões da Galáxia, podem até aparecer brevemente ali na história. Acredito até que o Taika Waititi use eles brevemente ali, mas será que destino vai ter o Thor, né? O Odin's Son. Só que ao chamar o palco Chris Hemsworth e a Tessa Thompson, né, e falar as primeiras palavras, ele logo depois anuncia um outro nome que ninguém esperava, mesmo, que é a Natalie Portman, e ele imediatamente ergue, você pode ver até no videozinho isso aí, que a gente posta na postagem principal do site, ergue o Bionir, que supostamente tá arrebentado, quebrado, e entrega pra Natalie Portman. Cara, tudo que a gente falar por aqui vai ser especulação, certo? Mas, cara, que coisa boa eles já introduzirem a Thor agora. Porque a gente já tem um Thor com outra arma. Sei lá se ele vai perder essa arma pra Bill Raio Beta, se o Bill Raio Beta aparecer como a gente quer, né? Mas tem um Mjolnir que pode ser, sei lá, reconstruído, sei lá como, não sei quão worthy, quão digna vai ser a Natalie Portman, não sei o que vão aproveitar da história dos quadrinhos. Gostaria muito que esse lance do câncer fosse aproveitado, porque deu um valor especial pra personagem, né? O jeito que ela leva a boa parte das aventuras dela como ator é por conta que ela, como vida humana, não tinha mais nada a perder. Então ela tinha tinha abandonado praticamente a vida humana dela, porque ela já sabia que ia morrer. E ela tava até largando os tratamentos, deixando até de lado, pra ser muito mais a heroína, né? Pra ser muito mais aquele outro alter ego do que a Jane Foster em si. É uma passagem muito rica. Eu não vou nem perder tempo aqui tentando justificar pros reclamões, porque certamente são pessoas que não leram. Qualquer um que realmente lê quadrinhos e acompanha essa fase, sabe que é indiscutivelmente muito bem escrita. Foi um upgrade de vendas até a personagem sair, tá? O Thor se manteve ainda em pezinho aí, porque ainda tá o Jason Aaron escrevendo, e teve o War of Realms. Mas, o upgrade, o pool de vendas, veio com a Jane Foster Thor. Todo mundo entortou o nariz na hora, mas quem era leitor mesmo continuou lendo e falou, olha, entortei o nariz na hora e mudei completamente. É uma puta história. E se aproveitar isso, independente se você acha o título brega ou não, né? Já que Taika Waititi veio com as suas, né? Do Thor, Love and Thunder. O público brasileiro já quer trilha sonora do Vando, já estão zoando pra caramba. Mas pouco importa a zoação, porque o Taika Waititi consegue ser mais zoeiro que você. E eu tô esperando isso pra burro. Quem tava questionando assim, por que vai ter um outro Thor? Por que não continuar? Só porque o Chris Hemsworth quer? Pô, o Homem de Ferro não teve quarto filme, Capitão América não teve quarto filme, por que vai dar pro Chris Hemsworth? Agora tá mais que justificado, porque não é um filme só dele, cara. É um filme que vai ter a Thor, a Natalie Portman como Thor. Por mais que eu tenha problemas com ela nos outros filmes da franquia, tá? Não sou um extremo fã do papel dela. Acho que todos os outros filmes, ressalto aí, foram feitos meio que a pulso, a força por ela. Ela não estava satisfeita ali. Mas, mediante o sucesso da personagem nos quadrinhos, eu boto fé que ela, uma boa atriz que ela é, né? Se ela quiser fazer o papel, se ela tiver afim de fazer aquele papel, ela é uma boa atriz, vai surpreender. E eu acho que a história é uma história que ela gostaria de fazer. Se ela leu as histórias de quadrinhos, essa premissa, ela gostaria de fazer. Um subtítulo aí, Love and Thunder, que me fez lembrar aquelas músicas do Kiss, né? Aquelas fases mais, aquela fase de máscara deles, né? Tal. Meio que já dá alguma direção, uma mudança, né? Passar o martelo, né? Vamos dizer assim. O martelo já perdeu, né? Então tu tá passando mesmo. Já perdeu o martelo, já perdeu o trono. Já perdeu o martelo, já perdeu o trono. Já perdeu a forma. É muita passagem, né? Mas ganhou tudo bem. Perdeu a forma. Pô, tá certo. Tá precisando de outro Thor mesmo, cara. Esse Thor tá muito avacalhado, né, cara? Mas enfim, cara, acho que assim, o Taika Waititi, acho que provavelmente vai vir um filme divertido, leve, também cheio de coloridos, coisa espacial e tal. Vamos ver, assim, vamos ver o que pode acontecer. A grande novidade talvez seja essa, né? Você ter uma mudança aí, né? É o primeiro grande filme que vai ter realmente uma efetiva passar o bastão, né? A gente tá falando aí agora há pouco de quem vai assumir o manto, o lugar do Capitão América, o próprio filme do Homem-Aranha agora, também já falou disso, quem seria o novo Homem de Ferro, quem ficaria no lugar do Tony Stark. Agora a gente já tem aí no Thor 4 falando, olha, pelo jeito quem vai ficar no lugar do Odisson vai ser a Jane Foster, né? O que seria, de certa forma, interessante, né? Sempre precisa matar o personagem, que como nos quadrinhos acabou tendo dois Thor. Exatamente. Thor, ou, na verdade, um Odisson e um Thor. Mas vai ter uma coisa que vai ficar caído, cara, porque era pro Capitão América ter ganhado a capa junto do Thor quando segurou, porque o Capitão América só quis o bem bom, que era fazer os combozinhos, lançar raio, brincar de Mortal Kombat, mas na hora de ficar com a capa, fazer a parte com a Cavaleiro Zodíaco de ganhar os poderes, vestir o uniforme, ele não quis. Mas nem o Thor do CM, às vezes nem capa ele quer usar, pô. Não, mas quando o cara pega o nível, toda vez que ele pega lá o Mijonia e vem lá, começa a tocar a musiquinha do Mortal Kombat e coisa. Toda vez. Até no primeiro Vingadores teve um momento lá que ele tava lutando com o Hulk sem capa. Uma vez por filme, mas acontece, pelo menos. Vai, Marcos Pedro. Quando eu vi esse título, igual eu tava comentando com o Coveiro, eu lembrei de uma música, mas acho que a música não tem nada a ver com o título, que é uma música mais balada. Primeiro que com esse título, Marcos Pedro achou que ia ser que nem no anúncio do Capitão América Guerra Civil, que apareceu primeiro Sociedade da Serpente, depois ia mudar pra Guerra Civil. Aí ele achou, não deve ser Love and Thunder, vai mudar. Aí não mudou. Cara, é muito surtado, gente. É, sabe? Tipo assim, a primeira coisa que eu pensei, igual o Corver falou, cara, não tem cabimento fazer uma coisa. Tudo bem, tá que eu ati. Mas vai, mano. A Marvel fez, cara. Tipo assim, eu fiquei boquiaberto, cara. Porque eu acho que agora é um filme que ele vai. Que o Taika vai fazer. Tipo assim, se a pessoa achou que o Taika fez tudo o que ele queria em Ragnarok, mano, não. Agora ele vai fazer. Pra ter um título desse, com essas cores que ele colocou no título, sabe, no lettering do filme, que tipo, faz uma referência direta a letterings tipo Heavy Metal, He-Man, sabe? Você olha lá esses letterings, cara, com essas cores, cara, é muita viagem. Essa mudança já teve em Thor Ragnarok. Pois é. Quando anunciaram na fase 3, era um Thor bem, um logo bem sombrio do Thor Ragnarok, né? Nossa, porra, vai ser Mundo Sombrio, agora vai Thor Ragnarok, muito mais obscuro, né? Só que, cara, Mundo Sombrio, que foi um filme escuro, obscuro, meio pra baixo, né? Ninguém gostou, então o Taika deu um chute no balde, pegou, transformou o logo, parecendo uma logo de videogame do Thor Ragnarok. Pois é, e foi, cara. Deu foda-se, e deu certo. Pois Taika. E agora ele tá, tipo, se antes ele tava a 300 por hora, meu irmão, agora segura que ele tá a 600 por hora e vai, sabe? Agora, realmente, a grande surpresa foi Natalie Portman, Jane Foster, Thor, cara. E já me vê aqui possibilidades do caralho, porque eu pensei aqui o seguinte, e isso tem muita referência à Guerra dos Reinos. Final, né? Final de Guerra dos Reinos. Porque pensem só, o que aconteceu em Final de Guerra dos Reinos? Um dos Mjolnirs, pra quem leu o Indigno Thor, na verdade leu a fase do Thor, Deus da Guerra. Sabe que quando chegou o Ragnarok, no final dessa fase do Thor, Deus da Guerra, teve um Ragnarok. E o martelo que é o martelo Ultimate, ele foi pro saco, ele também se rachou, ele quebrou. E se, no caso, no filme, o Taika Waititi pegar essa mesma ideia? A Jane Foster, de alguma forma, e a gente descobrir que ela tá com câncer, cara, isso vai ser muito depressivo se fazer isso, mas... Sabe, eu acho que eles não deviam perder essa oportunidade de trabalhar essa coisa do assunto sobre câncer e da luta do câncer, é sabe? É um dos motos principais, e não é pra nenhum. Pois, é um mal que já comete a sociedade hoje em dia e tem que ser encarado de frente. Não precisa trabalhar de uma forma deprimente. Exatamente, sabe? Pois é, então assim... Apesar de ser uma coisa ruim. Sim, mas vai ser ainda good vibes, né? Vai ser uma coisa com mensagem positiva pra caralho. Isso é uma coisa que o Taika... Afinal, é uma luta contra também, né? Ela teve uma luta contra, não só contra inimigos, mas contra o câncer. Então, assim, e aí nesse momento, ela ser transportada onde estão os fragmentos do martelo, o martelo reconhece, ainda fragmentado, reconhecer a dignidade dela e ele voltar ao normal batendo nela e retornar o martelo e ela se tornar a Thor. Cara, isso vai ser do caralho! Eu acho que vai ter uma restauração do Mjolnir, tá? E ela restaurar o Mjolnir, porque querendo ou não, sabe? Isso vai ser... Exatamente, porque se você olhar direitinho, o Mjolnir, ele foi destruído lá na Escócia no momento em que em Thor Ragnarok, o Odin morreu, né? E teve o... Não, foi Escócia ou foi Finlândia? Não sei onde tá, enfim. O que caiu, destruiu e ficou lá. Ficou lá, os fragmentos. Supostamente, a gente não tem certeza, tá? Depois de 5 anos, no momento que se passou... O Ultimato, se já voltou os Asgardianos sobreviventes, dá a entender, nunca ficou claro isso, nunca foi mostrado isso, que eles fundaram a colônia no mesmo lugar onde Odin disse, olha, Asgard poderia ser aqui. Que ele fala, Asgard não é um lugar, é onde o meu povo está. Asgard poderia ser aqui. E esse aqui é o mesmo local onde o Mjolnir foi quebrado e onde está, se foi isso que eu tô achando que é, né, a nova Asgard. Então, sei lá se os destroços do Mjolnir, que pense assim, o Mjolnir foi destruído, e o Mjolnir só que podia erguer quem era digno. Então os blocos do Mjolnir, as pedras do metal Uru, mesmo destruídas, são irremovíveis por qualquer um que não seja digno. Então aquele pedaço lá de martelo mágico tá lá, tipo uma pedra do Rei Arthur, uma espada presa na pedra do Rei Arthur, esperando alguém pra ser tirado ou ser restaurado. Então isso que o Marcos Pedro falou faz muito sentido. E detalhe, né, nessa parte da Guerra dos Reinos, de novo é a Jane Foster, né, que retorna a Asgard morta, E tá lá o fragmento do martelo, ela pega e o martelo se reconstrói no momento que ela pega. Então todo o raio volta e tal, e ela volta a ser poderosa Thor, e o martelo ele tá retornando, mas ele tá todo rachado, entendeu? E depois disso, quando ela, no final da guerra, quando ela faz a última ação dela, ela joga o martelo retorna já todo esmigalhado, bate nela e vira uma nova arma e fica essa arma dela. Com a aparição do espírito da Valquíria Brunilda, ela se torna a nova Valquíria. Então, pegando isso tudo, o que, que eu posso imaginar que talvez a Taika possa utilizar? O martelo chama a Jane Foster. Jane Foster é transportada para esse local onde estão os fragmentos do martelo. E, na verdade, quem chama ela não é o martelo, é o espírito de Odin. Odin fala com ela que ela é digna, ela toca no martelo, o martelo se reconstrói e ela vira o Thor. Cara, compro esse filme. São ótimas ideias que fazem sentido, né? Que a gente espera que, em algum momento, em alguma nuance disso, a gente esteja certo. Eu só queria que o Rei de Cristo se aparecesse em algum momento como vilão. Que isso? Você tem mais alguma coisa com que contribuir? Não, Paulo? Fora piadinhas, não. Bom, a gente já tá chegando perto do final aqui, né? Já, a gente não quer que esse podcast seja enorme. Então a gente vai ir pros últimos anúncios que já não fazem mais parte da fase 4. Fase 4 é justamente esses filmes que eu citei aí. E essas séries também, né? Os filmes são Viúva Negra, Eternos, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Thor Love and Thunder. E fora as seriados que eu já citei, que é o Falcão e o Soldado Invernal, WandaVision, Loki, Gavião Arqueiro e a série animada do What If, tá? Então isso é, o que a gente já falou, não vai ter nenhuma alteração, a não ser coisas mínimas que sejam necessárias, como também teve na fase 3, mas é o bloco da fase 4 dele. Que é depois disso, ele vai chamar de fase 5. E já adiantou um teaser da fase 5, que também deve ter sido alguma coisa que pegou, assim, de surpresa a galera. Então, tava todo mundo já embora, né? Tirou foto, tal, não sei o quê. Aí eles chamam o Marshallese Ali, que já fez um papel na Marvel do Netflix como Boca de Algodão, vale ressaltar, sim. Mas parece que agora foi a pedra fundamental para as séries da Netflix ou serem escanteadas ou ignoradas completamente, né? Ou ficaram. Finalmente! Meu Deus. Ou serem completamente marginalizadas. Não sei se vai ser por inteiro, não sei como o Kevin vai tratar isso. Ele nunca ficou muito. Não foi muito claro ainda, tá? Mas o mesmo ator, do Boca de Algodão, tá sendo escalado sim pra ser o Blade. Blade foi anunciado. Yes. Não sei se o Wesley Snipes teve um infarto na hora, porque ele tava esperando muito ser chamado ainda. Né? Não sei, talvez ele até tenha um vínculo com o projeto. Vai que ele aparece fazendo outro papel, acho muito improvável. Talvez. Deram mesmo um pé na bunda dele, mesmo, eu acredito que seja isso. Mas Blade é pra fase 5. Yes. Kevin Feige falou que fase 5 vai ser uma coisa pro futuro, pra ser anunciado pra depois. Não sei se vai ser na D23 ou não. Acredito que não. Acredito que ele vai, talvez, trabalhar melhor os detalhes dessas próximas séries aí, dar mais dicas, mais concept arts na D23. Afinal, a gente quase não teve concept art divulgado aí, nesse momento. Ele deve dar mais detalhes sobre o que vem aí em Viúva Negra, Eterno, sobre os próximos filmes aí. Mas ele falou que, além de Blade, já tá meio que quase certo pra fase 5. Ele deu a entender que Capitã Marvel 2, Pantera Negra 2, Guardiões da Galáxia Volume 3 e também citou Quarteto Fantástico e Os Mutantes. Vale ressaltar, Mutantes. Caminho do Coração Canônicos. Não desse jeito que Paulo falou, tá? Mas pelas conversas e entrevistas que o Kevin Feige falou recentemente, ele falou que não quer dizer que surja logo os personagens mutantes dos quadrinhos dentro do equipe X-Men, a primeira aparição deles. Então, pelo que eu andei sondando que talvez aconteça, os mutantes vão aparecer como personagens avulsos em outros filmes aí, e sei lá como é que eles vão fazer isso pro futuro, talvez introduzam os X-Men no decorrer tipo do caminho. Tipo crianças numa ilha, então, e que tem um velocista, tinha uma menina, um menino fera, e por aí vai, né? Não sei. Uma Bianca Rinaldi. Não sei como é que vai ser, mas espero que talvez aconteça, a gente tenha, sei lá, uma menina na África, que conheceu o T'Challa quando era novo, cresceu, era conhecido como uma feiticeira, e apareceu uma tempestade. Não. Pode ser que apareça, de repente, um Wolverine avulso sem ligação com os X-Men. Pelo que eu tô achando, o caminho vai ser esse. Porque eu realmente depois de 20 anos quase em franquia do X-Men, tá desgastado o nome. Chore à vontade, você é X-Fã, chore à vontade. Tá. Porque os personagens não perdem o valor, mas talvez o nome da franquia precise adormecer um pouco. E mais de 5 anos ainda. Eu acho também, eu concordo com o que é fixe. Eu acho que tem que ser um negócio que tem que, talvez, pro futuro se necessitar, que se venha. Mas tem que pensar muito direitinho como é que vai introduzir isso. E eu aproveitaria os personagens legais da X-Men. Colocaria aos poucos um aqui, outro ali, e por aí vai. Não seria mal nenhum isso, tá? Agora, Quarteto Fantástico, pelo que eu vi, ele tá empolgadão. Pelas entrevistas aí, tá empolgadão. Então é isso, as previsões são essas. E eu deixo as palavras finais aí pra vocês falarem um pouco de fase 5. Se a fase 4 a gente tá especulando muito, imagina em fase 5. Cara, mas eu tenho que dizer logo, porque tem um motivo pelo qual tá empolgado pro Quarteto Fantástico. Porque vamos olhar aqui, quem são os personagens? Vamos ter agora dois Thors, certo? Tem o Pantera Negra, tem a Feiticeira Escarlate, que tava dando um pau no Thanos, tava muito overpower, tem o Doutor Estranho, tem a Capitã Marvel, que tá extremamente, tá super Saiyajin God, praticamente. Cara, tá uma galera muito overpower. É necessário trazer logo o pior Nossa. Vilão da Marvel pra essa fase, porque senão não tem como ter Vingadores, cara. Eu sabia que ele ia falar isso, sabia. Tem que ter o Reed pra ser um vilão, cara. Eu sabia. Você vai ver. Não. O Quarteto Fantástico vai ser um uma pegada vários Elis, cara. Tipo os quatro do Planetary. Não. Eles esconderam os mutantes. Respire fundo. Não. Eu espero que você que esteja ouvindo nosso podcast já conhece a história do Paulo. Se não, você foi pego de surpresa e não entendeu nada, ouça alguns podcasts mais antigos. Vai, Phil. Eu acho que o fato dele já ter falado que os mutantes estão aí no radar já me deixa feliz mesmo, porque, enfim, do jeito que acabou a franquia, né, acho que ela merece realmente renascer das cinzas de uma forma mais correta possível. Quarteto Fantástico, eu realmente espero que venha rápido mesmo, acho que é um grupo que foi muito maltratado em quase todas as adaptações, aliás, em todas as adaptações, nunca captaram realmente o espírito da Família Fantástica, então espero que agora, na Marvel, seja na forma de seriado, seja na forma de filme, resgate conceitos como, tragam conceitos como a Fundação Futuro, coisas assim que eu acho que seriam muito bons pra franquia. Não sei como é que vai inserir esses personagens, né? Mas enfim, acho que o Kevin Feige sabe o que tá fazendo. E cara, Blade, pô, legal, hein, cara? Trazer de volta o... Acho que foi um dos primeiros personagens da Marvel bem adaptados pro cinema, né, cara? Então, acho que vale a pena trazer aí o Marsha. É um baita de um ator. Certo, é um ator e tanto, acho que dá pra fazer coisa. Eu espero que também acomodem ali o Wesley Snipes, cara, porque bem ou mal é um trabalho que, assim, cara, marcou bastante, cara. Era um filme, vai, com as suas limitações e tal, mas era legal pra caramba, cara, o Blade, cara. Ó, eu revi o primeiro faz poucos passar. Cara, não envelheceu nada esse filme, é bom. Não, cara, é um bom filme, Mas é justamente o que eu ia falar, Blade 1 e 2, o 3 não existe, mas Blade 1 e 2 não envelheceu nada comparado, por exemplo, com o X-Men do Bryan Singer, cara, que hoje em dia a gente olha que merda. A pessoa tá fazendo quadrinhos, mas ela tem vergonha de dizer que é quadrinhos, e fica zoando os próprios quadrinhos. Mas Blade não, cara, Blade é assim, tem muita adaptação, quem conhece a história lá do Gene Colan tem muita adaptação, sim. Mas também tem muita coisa boa. E ainda tem aquele negócio. Mas adaptação tem porque é outra época, né? Era anos quase 2000. E o do Blade antigo era anos 70. Tinha que ter adaptação. Justamente. É, tinha que ter adaptação. Mas, por exemplo, o cara usava sobretudo o preto antes do Neo. Ele tem que admitir isso também. Eu vou ignorar um pouco sobre X-Men e Quarteto. Porque vocês já falaram. Mas, cara, Blade. Eu tenho que falar de Blade. Porque... Blade me marca, me representa. Eu amo esse personagem, pra caralho. Adoro. Eu, tipo, igual o Paulo falou, o Blade 1 e 2, cara. O 3 eu ignoro, mas ele existe. Mas a gente não vai tocar nele. Mas Blade 1 e 2, gente. Só filme... eu gosto do Blade 3, cara? Cara, porque é tosco. Não, mano. Eu também gosto do Blade 3. Eu não tenho problema nenhum. Eu tava esperando que Blade fosse realmente anunciado em algum momento. Porque eu tava esperando por esse filme. Isso realmente é representativo pra caralho. Eles estão retornando com um personagem negro. Infelizmente não voltou com o Wesley Snipes, mas eu acho que o Wesley Snipes pode ser um conselheiro em algum momento, sim, alguma coisa, porque Cara, peguem a foto do Mahershala e compara com a foto do Wesley Snipes. Eles têm uns desenhos muito parecidos um com o outro. Então tem alguma coisa aí sim, entendeu? Eu acho que o Wesley Snipes deve estar envolvido em algum momento na produção também mesmo. Só que ele infelizmente não vai ser mais o Blade. E outra coisa que tem que ser perguntado. Cara, é Blade e ele é caçador de monstros e vampiros. Tirando Morbius, que a Sony tá produzindo, como que eles vão introduzir esses monstros e esses vampiros no universo da Marvel? Isso que é a grande pergunta e é isso que a gente... Vampiro tem que ter. Se Blade é um meio vampiro, um Daywalker... É, ele é humano que nasceu vampiro, entendeu? Então, assim... Eu acho que vai ser a grande pergunta. E essa vai ser a grande curiosidade desse filme do Blade. Como que eles vão introduzir esses monstros e esses vampiros, entendeu? Então acho que essa é o maior hype que eu tenho até o momento, entendeu? Todos os outros filmes são ótimos, são legais, e Shang-Chi também é um grande hype. Mas Blade, cara, é uma incógnita e eu quero muito ver isso. Fase 5 tá no coração. Bom, então antes de encerrar esse podcast aqui, eu vou aproveitar, já que a gente não teve nossa leitura de e-mails, comentários, enfim... Aproveitei aqui um recurso do Twitter. Quem ainda não tem a gente no Twitter, entra lá, né, acompanha no @Marvel66. E perguntei, né, primeiro, qual dos anúncios da fase 4 que a galera mais se empolgou em termos de filme. Então, na ordem aqui, o que sai em primeiro lugar, por mais que tenha haters aí contra o filme, olha só, 44% disseram que estavam esperando Thor, Amor e Trovão, né, Love and Thunder. Depois segue com 36% Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? E por fim Shang-Chi e depois Eternos. Eu deixei de fora a Viúva Negra porque, enfim, era um filme que já tá imediatamente aí vindo e a própria enquete do Twitter não permite muitas opções. Já em termos de anúncios da fase 4 em relação aos seriados, a galera tá muito mais empolgada para ver o WandaVision. 42% votaram nele. Aí o resto ficou dividido logo em seguida pelo Loki, com 26%. Depois empatado Falcão e o Soldado Invernal e o Gavião Arqueiro. Então é isso. Bom, a gente sabe que uma galera aí acaba sempre achando ruim, reclamando. Ah, porque não adiantaram logo outros personagens? Estão fazendo um filme desse personagem que eu não conheço, nunca li. Tem tantos outros personagens vindo da Marvel. Cara, eu entendo em partes a sua reclamação. Eu também queria pra ontem alguns filmes. Queria que já tivesse sido anunciado o filme do Nova. Mas não é assim que funcionam as coisas, né? O que a gente tem que entender é que a Marvel Studios, ela tem um projeto. Ela sabe colocar as coisas no momento certo. E o que a gente tem que fazer é aprender a ter essa expectativa de se surpreender. Acho que a galera tá esquecendo isso de novo. O começo da Marvel Studios foi tão impactante porque surpreendeu tanto, né? Coisa que a gente nem esperava. Se você voltar 10 anos atrás, todo mundo achava que esses personagens não eram tão conhecidos feito Homem-Aranha e X-Men, e tá aí, né? Quantos desses aí a galera tá vibrando agora e adotando e levando no coração tanto quanto os personagens que você conhecia antigamente, tratava como um clássico, né? Então, enfim, a gente não quer estender demais esse podcast, já está beirando aqui as 2 horas, e vamos encerrar por aqui nosso nominata 66, e continue acompanhando a gente. Então até a próxima e tchau, tchau, pessoal. Thank you, Hall H. We'll see you next time. Love you. Thank you. Thank you. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.